Fala galera do Podcast Droid, começando hoje então a nossa edição número 201, a nossa oitava temporada. E claro, nada mais, nada menos, hoje não estarei sozinho. Infelizmente o Lucas Herrero, que está comigo aí nesse começo de ano, não pôde estar com a gente hoje. Está ainda preso no trânsito caótico entre São Paulo e Campinas. Mas hoje estamos aqui, claro, com muito orgulho, muito prazer, recebendo a presença do Pedro Mugarte, o Hélio Lima, a formação original do Podcast Droide, aquela que começou lá em 2013, né? Falamos aí, agora há pouco estava conversando aí, falando sobre quando começou, fomos buscar as informações, começou na edição de Michigan, após a corrida, perdão, de Pocono, né? Essa edição infelizmente foi perdida, essa é a primeira edição do nosso podcast, então temos só a histórica aí da segunda já com o áudio gravado, que essa sim dá pra ouvir, né, que foi Michigan com a vitória do Greg Biffle, mas começamos lá em 2013 e claro, quero que todos aí, tanto o Pedrão como o Hélio aí, sejam bem-vindos e dê as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, amigos, prazer estar de volta ao podcast, né? Na verdade, a gente queria ter gravado essa edição com os três da formação original aí na edição 200, mas não foi possível por agenda da turma, né? E pretendo esse ano conseguir participar mais vezes aí. É um prazer estar de volta e é muito bom, né, que o Léo tenha tocado o projeto em frente aí, agora usando outras plataformas para transmissão, né? E é bacana contar com a audiência de vocês aí e com a manutenção do programa, que foi a ideia louca do Hélio Lima lá em 2013. Já vão 7 anos e 8 temporadas. Tudo bem, amigos? De volta aqui após muito tempo. Lembrando que esse podcast veio da revolta pela cobertura ufanista que a mídia brasileira na época tinha em relação a um piloto que não vai citar o nome agora, né? E é isso aí, a gente tá aí. Eu, tradicionalmente, sempre dou ideia pros outros fazerem, né, cara? E depois pulo fora. E a gente, eu e o Mugarte, largamos o Léo Guina nessa aí. Claro que é algo gratificante pro Guina, que há muito tempo mesmo, vem acompanhando a NASCAR. E acho que é um dos projetos da vida do Guina, né? Tanto é que este podcast, a participação dele tem mais tempo que a própria filha dele, né, Léo? Verdade, Léo, com certeza. Ela aqui, que estava aqui agora há pouco, antes de começar a gravar, né, conversando com o Pedro e com ele, antigamente ela chorava, né, quando, aliás, começou, nem tinha ela ainda, era a Laika que dava problema, a Laika que minha cachorra, que latia muito, né? Depois começou os choros da Pietra e agora ela tá aqui conversando com os meninos aqui, né? Como o tempo passa, né, meus amigos? Bom, vamos relembrar um pouquinho aí, né? Vamos voltar a fita aí, vamos voltar lá em 2013, vamos relembrar aí bastante o que era promessa e não vingou, os possíveis pilotos também que talvez nem se esperava tanto, mas hoje em dia estão dando trabalho, né? Vamos voltar um pouquinho aí. Eu acho que a gente dá uma cavucada boa lá na Truck Series. Vamos começar a encontrar bons nomes, né? Só começando aqui, quero relembrar um nome aqui para vocês. Foi no final de 2012 que deixou bons nomes aí. Foi o James Buescher, que foi o campeão da Truck Series. Vocês lembram dele, Hélio Lima? Grande James Buescher, para mim, acho que é um piloto que tivesse seguido, com certeza, o Tadex Fint Series em tempo integral, em um bom carro, com certeza teria sido, não, se não campeão, tendo chegado nas finais em Homestead, finais que não existiam, né, quando a gente começou o podcast, com certeza era um ótimo nome, mas que acabou ficando pelo caminho, né, mas a gente tem que lembrar, né, Léo, essa transição 2012 a 2014-15 era uma época muito complicada até na questão da economia, né, a Truck foi a categoria que sofreu bastante nessa época e vários nomes ficaram pelo caminho. Pedro Mugarte? Então, só lembrando aqui da temporada 13 da Truck, né, eu vim dar uma pinçada nos nomes aqui. E assim, se olhando os vencedores da temporada, a gente tem nomes. 2013 foi o primeiro ano do Larson, né? Na Xfinity, né? Se eu não tô muito enganado, foi 13 a primeira temporada dele. na Xfinity, ele fez algumas provas na Truck, venceu em Hockenheim. A gente teve o Jeb Burton vencendo no Texas, a gente teve o Ty Dillon, que hoje tá na Cup, né? E o irmão dele, o Austin, que já tava iniciando na Cup, vencendo em Eldora. O Ryan Blaney venceu em Pocono. O James Buescher, que o Léo e o Ed citaram, que foi campeão da temporada de 12, né? Campeão de 13 foi o Crafton, né? Naquela temporada. É, foi o Crafton, foi 13 e 14. Regular dele, né? Que ele teve uma vitória, mas o campeonato era pontos corridos, né? E o Chase Elliott venceu também corrida. O Bubba Wallace e o Eric Jones. Então, assim, a temporada de 13, nessa inicial do podcast, revelou bastante nomes, assim, que hoje, inclusive, já conta com vitórias na Cup, né? Com exceção do Bubba Wallace, que ainda não venceu na Sprint Cup, até por talvez um déficit de equipamento, enfim. Mas já fez algumas boas apresentações, começou muito bem essa temporada de 2020 também. Mas só pincelando esses nomes aí, a gente tem o Blaney, o próprio Larson, o Chase Elliott, o Eric Jones, o Ty Dillon, também gostaria de citar também. E foram nomes que apareceram. Hoje a gente tem o Jeb Burton, que já não tem já tem um tempo, né, que não tem feito corridas com certa regularidade, agora está correndo pela Junior algumas provas na Xfinity. E andou bem, né, em Daytona, por exemplo. Acabou sendo coletado no Big One, mas vai voltar a aparecer e com certeza vai andar bem também. Então 13 foi uma temporada muito interessante, né? Era uma outra NASCAR, como o próprio Elio citou, questão financeira pesou muito para essa temporada da Truck, inclusive. Enfim, foram temporadas, né, incluindo da Xfinity, da Cup, que deixaram boas lembranças. Pedro, foram boas temporadas, sim, com certeza, né? Eram dinâmicas diferentes de campeonato, realmente era trabalhado o ponto corrido e não os playoffs como é hoje, né? Essa forma de playoff de eliminação como é hoje, né? O playoff já tinha, mas aliás, o Chase, né? Mas não tinha nas categorias menores, a Sims e a Truck não tinha. E só relembrando também, né, Pedrão, foi a época aí que tivemos aí, né, 2013, os brasileiros aí, né, o Nelson Piquet fez a sua participação e o Miguel Paludo fazendo, 2013 foi o último ano do Paludo na Truck Series, mas foi um ano muito bom dele, que foi, assim, ele teve uma evolução muito grande, o Miguel Paludo naquele ano, né, ele saltou aí de um top 5 e 2 top 10 para 4 top 5 e 11 top 10 no final da temporada 2013. E teve também o Jaime Quiroga, que esse é um piloto que, eu, na minha opinião, Pedrão, você que gosta bastante de mexicano, o Jaime Quiroga, ele tinha um bom talento e ele vinha evoluindo cada vez mais, tá? Eu acho que se ele tivesse a mesma chance que o Daniel Soares tem hoje em dia, né? Eu acho que talvez o Jaime Quiroga teria ido um pouquinho mais longe, mas o Jaime Quiroga acabou ficando um pouco para trás aí na questão de patrocínio, né? Falando da X-Series, um pouquinho de 2013, Pedrão, era aquela época que não era permitido correr, né? Qualquer piloto era permitido correr, não tinha limite, então tinha bastante ali vitórias de vários pilotos da Cup e muito pouco de quem disputava o campeonato, né? Era até engraçado quando o piloto disputava o campeonato e vencia uma corrida, tipo assim, era um momento áureo dele vencer no meio de tantos pilotos, né? Tá vencendo uma corrida ali. E 2013, só para relembrar, né, alguns nomes aí, o Nelson Piquet chegou a fazer corridas pela Turner, né, em 2013 também, que foi um outro nome que apareceu aí. O Miguel Paludo acabou ficando na Truck Series mesmo, acabou nem participando, mas acabou ficando por aí mesmo, acabou nem fazendo uma temporada completa como o Nelson começou a fazer, né? Infelizmente os dois brasileiros acabou ficando pelo meio do caminho aí no final, até aí o brasileiro chegou a vencer corrida, né? O Nelsinho, mas infelizmente não conseguiram dar sequência no trabalho aí. Eu acredito que o Miguel Paulo tivesse com um patrocínio forte, bom, até hoje ele estaria lá, com certeza. Não sei se teria subido para outras categorias, mas se tivesse cara Truck Series seria bom, né? Porque o campeonato Truck Series, para mim, na minha opinião, continua versátil, bom, forte e competitivo, como sempre foi até hoje, né? Os nomes que naquela época lá despontavam, né, Leão? O Pedrão, o Hélio também tá nos ouvindo. O Hélio foi sair rapidinho, mas já tá vindo. Os nomes que despontavam ali no campeonato naquele ano, que poderiam vir aí a dar trabalho no futuro, era o Trevor Bain, né? O Trevor Bain aí começou a aparecer. Você lembra do Brian Scott também, Elião? Ou Pedro? Sim, lembro sim. Lembro do já aposentado Brian Scott, né? Fez uma boa temporada em 2013, inclusive. Agora eu só não lembro se ele tava correndo com a Gibbs ou com a Childress. Ele alternou entre as equipes, né? Por um período, levando o patrocínio da família. Em 2013 ele foi com a Childress. Certo. Não me lembrava. Mesmo. Uma curiosidade dessa temporada de 13 é que foi a melhor temporada do Sam Hornet Jr. na NASCAR, né? E acabou sendo vice-campeão, né? 3 pontos apenas atrás do Austin Dillon, na época que a gente lembrou que não existia o playoff para as categorias menores, eram pontos corridos. E o Austin Dillon conseguiu o feito de ser campeão sem nenhuma vitória, né? É o campeão que não venceu corrida, né? Acho que é o único ainda da NASCAR, né? Não, o Rick Serra Jr. também foi. O Crafton ano passado. Crafton ano passado também, bem lembrado. Não, o Stenhouse teve vitória nos anos de título. O Austin Dillon não tinha, era o único até então, até ano passado. Com o título da Truck do Crafton, ele igualou. Só que num formato diferente, né? No formato de pontos corridos, o único campeão de uma categoria da NASCAR sem vitória é o Austin Dillon. Que foi justamente de 2013. Uma referência aqui, um canal que eu gosto bastante, o Blackstrack Matters, acho que é assim que se pronuncia. É um vídeo maravilhoso que eles têm do final do ano passado, fazendo o balanço da temporada do Grapple, né? Lembrando que foi o primeiro ano que a Thor retornou a Ford, né? Competiu com Ford, né? Mas enfim, para você ver, né? O paradoxo, né? Um sistema que foi criado para evitar que um piloto sem vitórias ganhasse, o Crafton acabou sendo campeão sem vencer nenhuma corrida, mas justo o título dele, extremamente consistente, mostrando que na NASCAR, às vezes o piloto pode não ser o mais rápido, mas se ele for o mais consistente, ele consegue triunfo. Ainda sobre o Crafton, é muito curioso, não é, Léo Guina? Me lembro, final de 2012, ele tinha poucas vitórias na categoria. Tinha várias oportunidades que ele chegava ao final da corrida liderando, às vezes com chance de vencer, e não ganhava. Aí a partir de 2013 ele, não diria que se transformou, mas conseguiu encontrar um acerto, conseguiu encontrar uma sintonia com o seu chefe de mecânicos. E também talvez, né, Bugart, contando um pouco com essa mudança de filosofia da Truck, eu lembro que nos últimos podcasts que a gente gravava, você citava que a NASCAR fez um trabalho para mudar o perfil da Truck Series, que antigamente era aquela categoria dos veteranos, né, dos velhinhos, né, o pessoal experiente, para ser um braço do que já estava sendo a KN Pro Series existe no desenvolvimento dos pilotos, e é algo que a gente vê que dá muito certo. Praticamente poucos pilotos que passaram pela Truck e foram bem, que não chegaram à Truck, para você ver como que essa mudança de filosofia acabou no final das contas dando certo, e o Crafton se aproveitando disso, conseguiu esses 3 títulos e hoje é um dos maiores pilotos, sem dúvida, da história dessa série. Com certeza, Leão. Realmente o Crafton, ele deu uma guinada muito grande exatamente nesse momento aí, né? No final de 2012 ele ainda, assim, vinha, já tinha várias temporadas já, né? Final de 2012, já tinha 12 temporadas, apenas 2 vitórias, né? Tinha um vice-campeonato em 2009 que ele foi muito bom, que ele conseguiu 21 top 10 em 25 corridas, né? Realmente foi muito expressivo aí. 2010 também foi excelente para ele, acabou terminando na 4ª posição, mas o problema é que ele não vencia, tá? Aí com essa dinâmica toda que foi mudada aí, o Matt Crafton, ele se encontrou aí com as pás aí, com a vitória, tá? Não venceu tanta corrida ainda, né? Nesses 2 anos de título dele aí. 2013 foi uma vitória, 2014 foram 2 vitórias, tá? Então, assim, foram 2 anos que ele foi campeão, foram apenas 3 vitórias, mas ele foi muito consistente, tá? 2014 realmente ele foi consistente demais, né? 2014 foram 13 top 5 e 18 top 10. E só lembrando também que aí no próximo ano, 2015, ele desmanchou. Mas por detalhe, em 2015 ele acabou não sendo campeão, né? Depois de 2016 ele voltou, foi vice-campeão. O ano passado foi campeão de novo. O ano passado foi campeão. Se não me falha a memória, foi juntou aí, tirando, tá descontando aí, tá, pessoal, suas corridas aí, mas foram cerca de 20, 18 corridas aí que ele ficou sem vencer e foi campeão, né? Eu acho que foram 18 ou 16, acho que foram 18 corridas. sem vencer e acabou sendo campeão da temporada. Realmente o Ed Crafton, ele teve um período de ascensão de que andou super bem, tá? Teve uma baixa também, acho que ele sofreu um pouquinho aí, né, com o time dele aí, teve uma pequena baixa aí, mas agora tá se reerguendo, começou uma boa temporada também, ele tá começando, estavam apenas duas corridas, não podemos analisar nada, mas pelo menos ele começou bem, começou aparecendo ali. E o Crafton, todo mundo sabe que o Crafton é aquele cara perigoso, aquele cara de chegada, aquele cara que no momento certo, na hora certa, ele procura estar lá na frente o melhor possível posicionado. E foi esse poder dele de estar no momento certo, na hora certa aí, que ele consegue realmente tirar uma vitória, arrancar um resultado que é péssimo, ficar ruim ou bom, tá? Esse é o Matt Crafton aí. Pedrão? A última vitória dele foi em 2017 em Eudora. Ele já tem praticamente 2 anos e meio sem vencer, né? Algo em torno de 50 ou 60 provas quase, sem vitória. Mas é o que eu falava, né? Em 2013, inclusive, a gente brincava muito isso, que ele tinha feito um pacto capiroto. Um pacto. Isso, exatamente. Porque dava tudo certo, né? E a temporada do ano passado talvez foi a que mais evidenciou esse pacto, porque ele fez uma temporada assim, em até alguns momentos ele parecia meio apagada. Ele não aparecia muito, nem em condições de vitória, mas no final ele conseguiu se posicionar bem e acabou trazendo o título, né? Enfim, é um piloto que optou por ter uma carreira na Truck Series, né? Não quis alçar voo mais alto, talvez oportunidade ou faltou dinheiro, ou ele se sentiu realmente confortável. Eu consigo avaliar que, assim, talvez ele não tenha aparecido a oportunidade certa para ele desejar subir em algum momento, né? Então ele já, quando começaram a surgir oportunidades, ele já estava com a idade mais avançada e tal, já tinha um caminho traçado nas trucks e optou por não subir. Enfim, o Crafton tem uma carreira sólida, se for avaliar os números dele, já tricampeão, né? Provavelmente Hall da Fama da Truck Series logo em seguida da aposentadoria, não tenho dúvida disso. Com certeza, Pedrão. Ô Hélio, fala um pouquinho da M Series aqui agora. Vamos relembrar um piloto que hoje em dia, naquele momento, né, lá em 2013, quando a gente começou a gravar, a gente vivia ali a ascensão, já assim, o fim já ali daquele fogo todo, daquele poder todo de Jimmy Johnson, né? E por trás disso daí começava, né, um rapaz que poderia com certeza, né, e poderia não, né, ele já tá já lá na Hendrick Motorsport hoje e pode, né, eu até falei o verbo errado, no tempo errado aí, e pode sim ser o próximo grande campeão da Hendrick Motorsport. Ele pode sim estar dando aquela volta por cima ali da Hendrick Motorsport devido à baixa dos últimos anos, que foram anos complicados, né? E lá em 2014, a gente estava aí já indo para o segundo ano do podcast, começou a aparecer que é o Chase Elliott, o Elião. Então, o Chase Elliott tem pedigree, né? Hoje talvez seja o piloto mais adorado na NASCAR, né? Muito em razão dos fãs do seu pai, também a aposentadoria do Dale Jr., né? É um dos pilotos mais adorados, muito bom em pistas road courses, né? Se não me engano, acho que ele já venceu em praticamente todo tipo de pista. Eu não me lembro de vitória dele em pista de uma milha e meia. Eu acho que ele já venceu, né? Mas, assim, Léo, o Mugard pode falar melhor sobre ele. Nosso amigo Lucas Herrera, que está regularmente aqui com o Léo, é um dos pilotos favoritos dele, o Chase Elliott. Mas eu acho que é um piloto que talvez ainda não tenha sido fator pelo título ainda, pelo momento inconsistente que a Hendrick passou nos últimos anos. Mas tem grande talento. É um cara que pode ser campeão no futuro. Mas eu não sei se ele pode ser totalmente dominante na rede. A impressão que eu tenho, início do ano agora, a gente viu o Bowman com uma vitória impressionante em Fontana. Temos também o William Byron, que também é um talento do mesmo nível do Elliott, se não maior, embora ainda não tenha vencido uma sequência de provas, mas o William Byron também é um piloto que também subiu muito novo, né? Acho que o Jay Jarrett tem grandes concorrentes na própria renda, mas é um cara que tem um futuro garantido na categoria, uma carreira de 10, 15 anos, mesmo não sendo campeão, é um cara que tem tudo para não ter problemas. E as coisas vão correr, porque depende muito, Léo, do pacote que ele tem, da sua equipe, da sua comunicação com o chefe de mecânicos. Até vi esses dias alguns vídeos aqui, um trabalho muito bom que se faz hoje em dia no YouTube, vários canais aí contando histórias de pilotos. Em relação ao Dale Jr., dá a impressão que em algum momento ali ele poderia ter tido a chance de disputar um título, ser fator, mas por alguns motivos acabou não chegando. E com essa regra dos playoffs, às vezes a chance está na mão do piloto, ele vai lá e não aproveita. Não sei se o Jay Jarrett será campeão, mas com certeza é um cara que tem uma carreira de ao menos 15 anos garantidos na NASCAR sem nenhum problema, seja na Hendrick ou em qualquer outro time. Pedrão? Ah, tá. Eu não entendi que era pra mim pegar sobre o Chase Elliott também. Cara, eu vou ser bem honesto, apesar dele vir de duas temporadas de 3 vitórias em cada uma, como o Hélio mencionou aí, venceu em praticamente todo tipo de pista, acho que só não venceu em short track, só. Bristol e Martinsville, talvez. Dover. New Hampshire. Dover não encaixa, né, como short, apesar de ser uma pista de uma milha, na minha opinião, é uma pista muito rápida. Mas, assim, não dá pra duvidar do talento dele, assim. Pedrão, pra não falar que ele não venceu em short track, ele venceu na Truck Series em 2017. Certo. Que é uma pista que ele vai... Que é a pista que ele queria desafiar o Kyle Busch, lá do desafio do Kevin Hart lá, mas não vai dar tempo. Acho que vamos vencer antes, né? Isso é até um assunto pra mais tarde. Mas, enfim, talento, em nenhum momento a gente pode duvidar, né? Um cara que mesmo com a Hendrick, não digo só a Hendrick, mas os equipamentos Chevrolet capengando, ele conseguiu beliscar 3 vitórias, né? Nas últimas 2 temporadas, 3 em cada, né? 6 vitórias. Apesar de, desde quando entrou na Cup, ter ficado tido um hiato de vitórias aí, mas depois que ele venceu a primeira... se tornou algo costumeiro, mesmo com a Chevrolet como um todo e a própria Hendrick sofrendo com esse pacote aerodinâmico antigo, né? Agora com essa alteração na frente dos carros aí, a gente já viu com a vitória do Bowman que tem futuro. Não me preocupa a pressão do Chase Elliott por vitórias ou por ter um título igual ao pai, né? Mas me preocupa mais o que está vindo dentro da própria Hendrick, o provável substituto do Jimmy Johnson, esse desempenho do Bowman em Fontana, que foi assim, avassalador, né? Ele sobrou no final de semana inteiro. Pareceu o Jimmy Johnson, né? Pedro, pareceu o Jimmy Johnson nos tempos áureos. Exatamente, então assim, eu acho que o principal impedimento para o Chase Elliott buscar um título, talvez esteja dentro da própria casa, né? Dentro da própria Hendrick. Sem contar os adversários. A Toyota ainda não se achou nessa temporada. Não sei se a NASCAR vai inventar alguma coisa como fez em 2015, né? Arrumar um chucho num pacote aerodinâmico e salvar a Toyota nessa última temporada desse carro, como fez em 2015, quando a Toyota claramente era mais lenta nas pistas de 1,5 milha e 2, né? Que foi o ano que o Kyle Busch se machucou e acabou conseguindo o título. Ainda tem muita água para correr debaixo da ponte. O Chase Elliott é sim o nome mais popular, mais forte da NASCAR hoje. Talvez o nome mais comercial, inclusive, da NASCAR. Agora, se isso vai se converter em título, por talento eu não tenho dúvida. Agora, eu não sei se por equipamento. A gente tem que lembrar que o campeonato hoje é decidido em uma corrida. Então, se você tiver um dia ruim em Phoenix agora, né, nessa temporada, no caso, não mais em Miami. você pode acabar perdendo um título que estaria nas mãos, né? Mas hoje, eu falo especificamente hoje e para o ano de 2020, não seria minha aposta. Mas assim, não duvido que ele venha a ser campeão, mas como as coisas são hoje na NASCAR, eu diria que as chances dele reduziram gradativamente. Mas assim, é um grande nome, é um piloto que eu gosto. Eu acho ele um pouco passivo às vezes, ele tem um pouco de Casey Kane em alguns momentos, né? Mas é talentoso e já demonstrou isso, vencendo mesmo com a Hendrick, que tinha um equipamento inferior. Bom, seguindo aqui então 2014, vamos falar um pouquinho aqui de como foi o desenvolvimento da temporada aí, né? Bem lembrado, tá, Pedrão? Quando você falou aí, quando a NASCAR mudou o pacote dinâmico meio temporada e acabou salvando aí, deu uma vida e assim fenomenal na Toyota realmente, né? Que foi no próximo ano aí. Mas seguindo aqui, 2014, eu tenho boas lembranças desse ano, por isso que até puxei 2014. Max Ambrosi vencendo em Watkins Glen, né? Foi um ano legal de ver. O Chris Buescher também, tá? Fazendo as suas boas corridas também. O Chris Buescher vencendo aí de Roush. O Sam Hornish, ele fazendo as suas corridas, mas o Sam Hornish, né, devido aí ao seu, a sua perca do título em 2013, o Sam Hornish começou 2014 fazendo part-time, né? Não mais full-time. Então ele começou aí tentando ajeitar alguma coisa já pensando em 2014. Depois ele até acabou conseguindo em 2015 aí a Cup, mas também não foi nada espetacular também o Sam Hornish Jr. Então 2014 traz aí boas histórias para nós aí, no modo geral. Só para relembrar também, tá, pessoal, a briga de como que foi, né, as vitórias lá. O Kyle Busch encerrou a temporada com 7 vitórias, tá? Realmente é um grande número do Kyle Busch. E os caras da Penske sempre brigando com ele, né? O Keselowski terminou com 5 vitórias. E sem falar nos outros pilotos também andaram com o carro e venceu, né? Foi o caso também do Joe Logano, venceu. Não, o Joe Logano não estava nem lá ainda. Outro piloto também que venceu de Ford aqui também, tá? Então, só querendo jogar para vocês aí, o Wagner Smith, né? Ele venceu Daytona, abriu aí, vencendo a temporada em Daytona. E hoje em dia, né, o Wagner Smith, ele é repórter da Fox. Ele faz a transmissão aí da Fox, o Wagner Smith. Só para saber de vocês, e todo mundo deve lembrar, você, o Pedro, o Hélio e o Pedro aí vão ajudar todo mundo a lembrar, quando o Wagner Smith tinha tudo para ser o título, ser campeão, tinha uma boa diferença na mão aí, e acabou se perdendo essa diferença nos ovais, nos road courses no mês de agosto. A diferença despencou, sumiu, e ele acabou ficando para trás. Pedrão e Hélio? O Regan Smith, o Mugatti, agora eu me lembrei. A corrida que o Regan aprontou, não sei com quem, e aí ocorreu uma ameaça e depois aquilo ali foi como uma praga. Agora eu não me lembro o piloto. Eu acho que não foi o Elliot Sadler que falou. Elliot Sadler, exatamente. É. Elliot Sadler. Eu não me lembro se foi em Pocono. Eu acredito que foi uma corrida em Pocono. Estou tentando me lembrar agora qual foi a prova. Mas eu lembro que o Elliot Sadler mesmo que. Que foi o autor New Hampshire, da treta com ele. New Hampshire. Eu não vou conseguir me lembrar especificamente, mas eu me lembro bem. Me lembro bem, enfim. Até lembrei de outra passagem aqui. O Hélio vai lembrar bem. Eu tava vendo uns números hoje do Reed Sorensen. Ele tá para se tornar um dos caras com mais largadas sem vitórias na Cup. É, aí a gente lembra do ano que ele estava partindo para o título da Xfinity, se eu não estou enganado, 2012. E ele acabou tendo a morte do cachorro dele. E depois do falecimento do cachorro dele, nunca mais ele se encontrou. Ele perdeu o carro. Passou a ter temporadas ruins e falta de patrocínio, enfim. Mas está sobrevivendo ainda, é um piloto que eu gosto bastante. Mas enfim, lembrei algumas maldições aí que acontecem na NASCAR, né? assim, o Ray Smith, cara, a vitória em Daytona eu achei ok, ele fazia boas temporadas, né? Não se pode questionar as temporadas que ele fez. 13, 14, 15 foram boas temporadas na Xfinity, né? Enquanto ele correu pela Júnior. É, beliscou vitórias e tal, mas assim, pra mim nunca foi um piloto de destaque de fato, assim. Acho que o carro ajudava muito ele. Não diria que é um mau piloto, que é um piloto ruim. A gente lembra quando ele andou na Cup, conseguiu vencer, inclusive, com dar a primeira vitória pra extinta Furniture Row. Então, assim, é um bom piloto, era um piloto ok, né? Chegou a ser o super sub da NASCAR, né? Alguém se machucava, alguém saía, ele sempre era chamado para correr na Cup. Assim, poderia ter tido uma carreira melhor, talvez um título na Xfinity, enfim, mas a concorrência era grande, né? Ele, 2014 mesmo, ele foi vice-campeão perdendo pro Chase Elliott, fez uma temporada que era irreparável, né? Temporada de rookie campeão, era coisa praticamente inédita na... Era inédito, né, na NASCAR. E, então, assim, foram bons anos, né, que ele conseguiu se provar de alguma forma, mas isso não levou a conseguir trabalhos pro futuro, né? Ele é um cara novo, né, tem 36 anos ainda. Pro padrão da NASCAR hoje, da Cup, ele estaria começando a envelhecer, né? Mas enfim, às vezes a carreira não anda e agora se achou muito bem na TV, tá indo bem pra caramba. Enfim, mas é uma boa memória falar dele também, mencionar de novo o Chase Elliott. Melhor que o Kenny Wallace no microfone e na pista, né? Sem sombra de dúvidas. Na pista, com certeza. É, o Kenny Wallace é mais figurão, né? Com certeza. Eu sei que acompanha ele no Instagram e no Twitter, mas no Instagram ele é um cara engraçado, mas como piloto deve demais, né? Bom, eu tava relembrando aqui, eu acho que a treta foi em 2000, foi, perdão, eu acho que foi em Richmond, que eles tiveram um problema, aí depois foi onde começou tudo, os dois a se estranhar e feio aí. E realmente, né, ele teve uma boa passagem, o Regan Smith aí, foram dois anos aí, foi terceiro em 2013, foi segundo vice em 2014, né, em 2015 acabou vencendo corrida também, fez um bom ano também, foi quarto colocado, mas depois acabou se perdendo aí no meio de tantas opções aí. E teve um começo interessante, o Regan Smith, né, ele venceu com aquele 78, que hoje em dia não existe mais, né, que foi com que até que o Matt Truex Jr. foi campeão e venceu aquela corrida lá em Darlington, aquela corrida na Dama de Negro lá, e ali ele mostrou um bom talento e depois ele foi para a Series, né, fez ali boas corridas ali, uma boa temporada, mas infelizmente, né, hoje ele trabalha, até que ele está bem, né, que ele trabalha aí no meio da televisão aí. Bom, eu quero falar também, pessoal, um pouquinho da Cup, né? Vamos falar um pouquinho da Cup lá de 2013, para relembrar, né? Falando aí, não sei se os senhores vão lembrar, foi quando, né, aí o nosso amigo, o Matt Truex Jr., tava começando a aparecer, né? Tava começando a fazer ali boas corridas ali, tava tudo bem ali, e foi quando teve aquele problema lá em Richmond, falei de Richmond agora, né, lá em 2013 aí, foi o problema de Richmond, foi quando, né, houve uma certa armação ali, uma rodada ali armada pelo Clint Bauer, né, e aí vocês devem lembrar mais que aquela rodada que foi toda armada ali, para favorecer ao piloto da Michael Waltrip para poder entrar nos playoffs. A NASCAR descobriu tudo, claro, foi tudo penalizado aí, e realmente no final do ano a equipe fechou, e foi quando a Napa, né, que tava com o Matt Truex Jr., foi de encontro lá com o Chase Elliott, começou lá embaixo lá, e veio carregando ele, e hoje tá com ele na Cup, né, os senhores devem lembrar realmente de uma passagem aí, e foi realmente um tema bem polêmico aí, né, agora já na Cup, falando quando a gente gravou o podcast. Pedrão? É até curioso, eu me lembro no dia exato dessa prova eu não assisti. Eu estava participando de um evento aqui no Pantanal, aqui num encontro de vendedores, enfim, na época eu trabalhava na área comercial e não pude assistir a corrida, foi no sábado à noite, né? Que era a decisão do playoff, mas depois assisti o VT e lembro de todo o buchicho que deu posteriormente, né? Que foi o Bowyer rodando propositalmente para colocar o Truex nos playoffs, né? E como você mesmo citou, a NASCAR conseguiu descobrir, enfim, foi necessário abrir uma vaga pro Jeff Gordon, se eu não estou enganado, para ele participar do playoff posteriormente, foi um playoff parece, com 13 carros, enfim. O Jeff Gordon acabou entrando como convidado especial, né? Isso, depois por causa. Ele acabou sendo prejudicado, né? Na verdade. Mas enfim, acabou culminando, como você mencionou, com o fim da Waltrip, né? E depois os patrocinadores, a Arons, né? Que até tava com o Elliott nas trucks e com o Waltrip na Cup, acabou pulando fora, retirou o patrocínio e a Napa mudou, né? Passou a apoiar em 2014 o Chase Elliott full time na Xfinity, acabou sendo campeão e posteriormente subiu com ele para Cup e a gente já viu que é uma parceria de sucesso. É um patrocínio, apesar do Elliott ter outros acordos de patrocínio, tá sempre com ele, tá na maior parte das corridas. É uma passagem, assim, eu diria, um pouco triste para a categoria e também para a própria equipe do Waltrip, no caso, que estava conseguindo evoluir, né? O Truex já tinha beliscado vitória, o próprio Vickers, né, andava bem, o Clint Bowyer estava sempre nas cabeças também, enfim, a NASCAR acabou perdendo muito e por outro lado o mercado conseguiu capitalizar, né? Mas é um episódio bem, bem curioso, assim. Então, Bugart, como você falou, acho que uma página nefasta da NASCAR, enfim. Sobre a Waltrip, eu até acredito que seria uma equipe que, se tivesse continuado, com certeza teria tido um campeão, talvez ali mudando um ou outro piloto, né? Enfim, lembrando que em 2013, eu até lembro, a última vez a gente participou aqui do podcast, o Truex estava em ascensão, e eu nunca imaginava que ele conseguiria chegar ao nível que chegou. Ele foi um piloto bicampeão da Xfinity Series, né? Mas já haviam passado alguns anos. Algumas infelicidades, estava em algumas equipes que não viviam bons momentos, né? Inclusive quando estava na Day, né? Ocorreu a fusão com a Ganassi, depois foi para o Waltrip, que era uma equipe em ascensão, né, Léo? E aí, não era nem o primeiro piloto naquela época, porque eu lembro que o Green Burr havia sido vice-campeão, ou terceiro colocado em 2012. Mas enfim, era um time que tinha três programas sólidos, tinham três carros com patrocinadores praticamente a temporada completa, numa época que já vinha sendo raro, né? Hoje em dia é comum a gente ter os carros todos particionados, né? Cada principal patrocinador tem só 12 corridas, enfim, né? Mas eram três grandes empresas e foi praticamente ao final a empresa do Mark Waltrip se mantém como comentarista ainda, né? Mas é um cara que tem essa mancha na sua carreira, embora praticamente todos os envolvidos continuaram trabalhando na categoria, inclusive, se eu não estiver enganado, até um dos chefes de mecânicos do Bor foi envolvido agora num problema que tivemos no carro da JTG, né? Se eu não estiver enganado, né? No último final de semana em Fontana. Mas é uma página triste, né? E a gente vê aí como que a gente perdeu praticamente três carros, né, Mugart? O carro 15, na realidade, virou o 51. O patrocínio foi para a equipe do Harry Scott na época, né? Os 56 e os 55 praticamente foram fechados, né? Numa época que a categoria estava começando a ter um grid fixo ali firme, perdeu os três carros de nível, né? Mugart. Na época o Bowyer foi para o Harry Scott, né? O Truex acabou sendo a peça movida para Furniture Row, né? Ele foi para Furniture Row. Foi em 2014, exatamente. E o Vickers posteriormente acabou até se aposentando pelo problema no coração e tal, fez algumas coisas esporádicas, né? Eu não me lembro exatamente qual o caminho que ele seguiu. Pietro. Mas aí ele depois teve problemas de saúde e tal, acabou se afastando de vez. É, assim, para a categoria, de uma forma geral, o impacto de perder três carros que eram full time com patrocinador fica, como você mencionou, sem dúvida foi um baque muito grande, né? Inclusive eu lembro que à época o espólio mesmo da Michael Waltrip quase não foi absorvido, né? Mas não que seja uma passação de pano, aos envolvidos. Acho que na época até a punição foi justa, a multa foi alta. Só que assim, a maior punição mesmo, talvez para o próprio Waltrip, que eu acredito que não encabeçou essa maracutaia toda, né? Até pela própria personalidade dele, eu levo a crer isso, eu gosto bastante dele, inclusive, acho ele divertido e tal, e sempre gostei dele como piloto, principalmente em Super Speedway, que é onde ele tem as três vitórias dele na Cup. A história dele é muito interessante, né? Ele estava quase aposentado quando o Dale Earnhardt pensou ele conseguiu construir uma equipe do zero, né, galgando as categorias até chegar na Cup, se tornar uma equipe vencedora. Então foi uma história de trabalho bacana, que acabou sendo manchada e destruída, né? Foi posto fim à equipe devido a essa maracutaia toda que foi feita lá em Richmond, e talvez tenha sido o principal ponto, né, da temporada 2013 aqui. E eu tava me lembrando, eu vim até olhar a pontuação aqui, como que ficou após essa prova, né? O Truex, com a perca de pontos, né, tinha caído para 17º. Eles subiram o Jeff Gordon, que teria ficado de fora, né? E anteriormente seria o Dale Jr., mas o Clint Boyer, mesmo sendo o cara que rodou, ele não foi sacado do playoff. Eu acredito que ele tenha tido perda de pontos, mas ele tinha pontos suficientes para se manter. Ele era 7º no campeonato à época. Então dava para ele subir tranquilo. Eu acho que foi se você for fazer um compilado dos momentos marcantes de cada temporada, em todos os vídeos que eu assisto falando da década, alguma coisa assim, é lembrado essa passagem de 2013. Bom, realmente, como o Hélio falou, né, uma passagem não muito boa aí da NASCAR. Realmente foi esse período aí, né, que não foi muito legal, não foi muito interessante para nós, não. Bom, seguindo aqui, falando mais um pouquinho de histórias daqueles pilotos que lá atrás, né, que apareciam, pareceu que iria para frente, mas acabou não indo, né. Eu quero relembrar aí o nosso amigo Casey Kane, que infelizmente, né, pessoal, naquela época lá era engraçado que a gente tinha uma ótima fé nele, no cara. Eu botava fé no Casey Kane, né, naquele momento lá. Ele vinha ali, ele fez aquele ano na Red Bull, né, que eram os carros mais fracos um pouquinho, que a Red Bull tinha chegado na NASCAR, injetado dinheiro, né. Então ele chegou ali, ficou ali pronto ali, e ficou toda aquela expectativa que ele ia começar na Hendrick, vai a Hendrick, que agora ele vai despontar. Que quando ele andava com aquelas carroças da Day lá, ele andava super bem, e por que não pegar seu carro da Entry, ele ia fazer grande sucesso. Foi até que bem aí no final da temporada de 2012, né? 2013 realmente tinha-se boas esperanças no Casey Kane, né? Então assim, tava toda aquela ansiedade, que a expectativa, mas acabou aí por fim aí, né, não sendo o piloto que todos esperavam, né, piloto que realmente iria fazer essa diferença, aquele cara que brigava com um carro ruim e no final terminava muito bem a corrida. Foi muito bem aí na estreia dele em 2013 na Entry, mas 2014, mentira, ele estreou em 2012, mas 2014 realmente foi um ano que não foi tão interessante assim para ele, tá? E depois o próximo ano, 2015, aí foi pior ainda, né? Então, quero saber dos senhores qual era a expectativa quando ele começou na Entry Motorsport, já que com os carros da Day, que era uma carroça, ele andava super bem. Imagina se pegasse os carros que eram um foguete naquele momento lá da Entry Motorsport. Elião? Então, Kane chegou em 2012 para a Hendrick, né? Nós não tínhamos o podcast, mas ele até fez uma temporada boa. Para mim, ele foi bem em 2012, só que a partir de 2013, ali 2014, ocorreu uma queda de rendimento. ocorreu. Também tem um vídeo muito interessante nesse canal que eu citei, Black Flag Matters, sobre a carreira do Kane. E assim, eu não sei se atualmente ele ainda compete na World of Outlaws lá nos Sprint Cars, mas eu lembro que ele chegou a ficar afastado de algumas. Eu não sei se ele chegou a ficar afastado, mas eu acho que o Kane, em algum acidente, pode ter sofrido alguma lesão, alguma concussão, que isso aí pode ter afetado um pouco o desempenho dele, né? Como eu falei, eu não sei se ele ainda está competindo. Eu sei que ele tem uma equipe, né? Ele encerrou a carreira até de uma maneira um pouco estranha, inesperada, né? Mas eu acho que ele possa ter sido vítima de um desses acidentes, né? Porque hoje eu acho que o maior risco para os pilotos são essas concussões, né? E a gente tem vários casos de pilotos que sofrem fortes acidentes, até continuam por um tempo e acabam se aposentando. Mas eu tenho muita certeza que ele possa ter sofrido um desses acidentes, e fora o psicológico, ele não tinha tanta força mental, né? Tá numa equipe forte, que tem um cara sendo campeão todo ano, tem um cara como o Dale Jr. vencendo em Super Speedways, né, e adorado, e o Jeff Gordon, que justamente nessa época, né, Léo, 2013-14, ali teve uma retomada interessante, né? Ele possa ter ficado para trás. O Gart. Eu achei essa observação perfeita, com relação. Eu até estava procurando aqui se a gente conseguir encontrar nesse período algum acidente que pudesse ter causado, apesar de a gente não conseguir mensurar, às vezes uma batida um pouco mais suave pode causar uma concussão, dependendo de como for o movimento do carro, enfim. Mas para mim era mais psicológico mesmo. Eu lembro de me irritar muito até durante algumas gravações do próprio podcast mencionando isso. E como ele era passivo, o próprio Kenseth trepou na alma dele umas duas ou três vezes no decorrer da temporada, se eu não estou enganado, 2014 ou 15, numa corrida em Bristol, depois numa outra prova, não me lembro se no Kentucky ou no Kansas. E ele era muito passivo, ele apanhava na pista e para ele estava tudo bem, algo semelhante com o que o Larson tá vivendo nesse momento agora, que eu acredito que a gente vai falar um pouco também das corridas do final de semana, e eu vou acabar entrando nesse assunto também. E a pressão dos companheiros de equipe, e ele começou bem, o trabalho dele inicial na Hendrick era muito bom, mas assim, a gente tem que entender que quanto maior a expectativa, né, maior o nível de decepção pode ser ocasionado, né? Ele são paralelos, né? Se você tem muita expectativa, a chance de você se decepcionar é maior no mesmo grau que a expectativa. E por vencer com carros que a gente considerava medianos, né? Que era o caso dos carros da Everham e depois da Perry Earnhardt e da própria Red Bull, que não era um carro ponta de grid, ou Toyota. Enfim, ele acabou decepcionando muito, assim, mas se você for olhar a carreira dele, não é uma carreira de Hall da Fama, mas uma carreira que foi estável. Não foi um lixo absoluto, mas os últimos anos dele na Hendrick foram bem fracos realmente, né? Ele foi voltar a vencer aí só em 2017, ficou duas temporadas sem vencer e logo depois também já decidiu se aposentar, enfim. É um desperdício, eu acredito. Mas também não é uma carreira lixo. Um cara que tem 18 vitórias na Cup não pode ser taxado de decepção absoluta, né? Ele não tem a temporada de 2006, que ele venceu 6 corridas, nunca mais fez uma dessas, né? Mas não é uma carreira de se jogar fora, não é uma carreira de Hall da Fama, né? Como hoje a gente pode usar isso como baliza, né, para classificar os pilotos, mas é uma carreira digna, eu diria. Pode ir, Leão, puxar o próximo assunto. J. McMurray, hoje comentarista, piloto que teve uma carreira, um início muito interessante, né? Mas que foi um bom piloto, venceu Daytona 500, venceu corridas, mas que, na minha opinião, também não está longe de ser um piloto hall da fama, né? Bom, interessante aí, né, o Jim McMurray, naquele ano, ele teve lá atrás, um pouquinho mais para trás ainda, vou voltar mais ainda, 10 anos atrás, foi quando, em 2000, bem mais, né, 2007 ele venceu a Daytona de julho, né, depois ele venceu Talladega, depois ele venceu a Daytona 500 em 2009, Talladega, em 2010 ele venceu a Daytona 500, e a última vitória dele, na carreira dele aí, das 7 vitórias aí, né, foi em Talladega em 2013. Então 2013 foi a última vitória dele na NASCAR, na Cup Series aí, né, e hoje atualmente ele trabalha na Fox Sports ele trabalha, tá, ele não trabalha na Fox, ele faz as participações na Fox, mas o trabalho dele maior mesmo realmente é na Fox Sports, com os programas, né, que realmente antecede ali a corrida ali, né, geralmente ele faz o pré-race, né, faz as transmissões, algumas transmissões, e faz o NASCAR Race Rub, que é o programa de esportes da NASCAR aí, que vai ao ar todo dia à noite lá nos Estados Unidos, no comecinho da noite ali. Então realmente o Jim McMurray, ele teve bons momentos, o Jim McMurray, mas ele, eu penso que ele encerrou também a sua carreira na Cup, nas pistas aí, no momento certo também, tá? Ele andou bem também, é um vencedor das 24 horas de Daytona também, tá, pessoal? Não, realmente tem um, assim, não são grandes feitos, tá? Mas ele tem realmente aí boas vitórias ao longo de sua carreira, tá? Então é um piloto realmente que a gente precisa considerar alguns pontos dele. É claro que ele fica devendo muito em vários outros pontos, tá? Ele venceu um showdown em 2013, venceu a corrida de sprint em 2014, tá? Venceu as 24 horas de Daytona, tem 8 vitórias. Tem 8 vitórias na Extreme Series, né, que na época era a Busch Series e depois virou a National White Series, né, e tem também uma vitória na Truck Series também. Então, assim, não é aquele grande piloto, aquele piloto maravilhoso, mas aí tem uns feitos importantes na sua carreira, o Jim McMurray. Pedrão? O mais interessante do Jim Mac foi como ele começou. Óbvio, quase ninguém acompanhou a temporada de 2002 da gente, assim, de fato, né? Eu nem lembro se tinha transmissão, acho que algumas provas eram transmitidas. Foi o ano que o Stirling Marlin estava partindo para ser campeão, até com uma certa folga, e o Marlin sofreu um acidente no campo, teve uma lesão grave. E fratura de esterno, concussão, enfim, foi um acidente bem grave. E ele estava liderando o campeonato e o McMurray foi chamado para substituir ele pelo Ganassi, né? E na segunda corrida dele, ele venceu em Charlotte, né? Que seria a prova de outubro de Charlotte, né? Ele venceu com um carro que era já líder do campeonato, nas mãos do Marlin, né? Era um equipamento muito bom. E dali ele conseguiu o voto de confiança para ter vaga na Ganassi. Enfim, é outro exemplo de uma carreira menos brilhante em guardadas proporções do que a do Casey Kane. Mas mesmo assim, são 7 vitórias, Daytona 500. Era um piloto sempre que foi fator, até nos últimos anos. Eu diria que até no ano antes da aposentadoria, até 2018, ele tinha chance, né, de vencer em Super Speedways, né? Mas assim, não era um piloto completo e tal, era um piloto, até a Ganassi teve alguns anos ruins, né? O ano que ele teve carro, ele buscou 3 vitórias, né? Que foi 2010, que foi quando houve a criação do Wild Card, né? Enfim, é um bom piloto, carreira legal e tal, mas também não é Hall da Fama, que a gente pode dizer, né? Não tem título, nunca foi um fator para campeonato e tal, mas sempre tava, né? Eu vou aproveitar aqui um gancho e chamar uma participante do nosso podcast desde de quase o início, na verdade, né, Léo? A Pietra, filha dele, tá com 5 anos hoje, quer dar um oi pra gente aí, pros nossos ouvintes. né? Nós participamos um pouco da gestação, né? Da Lu, né? Da esposa do Léo, em algumas gravações. Às vezes tínhamos que interromper em alguns momentos para o Léo dar uma acudida e tal. Então agora a Pietra tá aí para dar um oi para gente. Vai, Felipe, fala oi para todo mundo. Oi. Não, fala oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vocês gostam de automobilismo? Gostam de NASCAR? Não. Bom, pessoal, essa é a Pietra, da minha filha. Quando a gente começou, como o Pedrão falou, bem falou aí, começou, era uma bebezinha. E agora tá essa menina já aí de 5 anos aí, caminhando pro 6º ano já. Tá, pessoal? Realmente é uma vida, né? É um bom tempo já aí, pessoal, já de podcast, né? Tem também a Laika. Eu tenho a Laika também, mas a Laika hoje mora com meu irmão, não mora mais comigo, né? Então a Laika não tem como ela participar. Bom, nós fizemos aí, pessoal, um geral de como a gente, lá atrás, quando a gente começou a gravar dos anos próximos ali, né? Miramos 2013, mas falamos de 2014, falamos também de 2012, né? Mas um foco um pouco maior em 2013, foi quando a gente começou a gravar. Então, assim, agora é o momento de trazer de tudo quando a gente começou, né? Lá atrás, o que é hoje, tá? O que mudou, como a gente vê as coisas hoje, como é a dinâmica de campeonato, a dinâmica dos carros, como mudou, o que pode ser melhorado ainda, tá? Então eu queria começar com o Elhão, tá? Eu acho que a pergunta é melhor para deixar para o Elhão. Eu acho que o Elhão vai saber responder super bem essa pergunta aí, né? Depois o Pedro também quer que ele fale também. É sobre a evolução de como chegar ao campeão, tá? A NASCAR adotou lá em 2003 um tal do Chase. Depois esse Chase aí foi passando os anos, virou os playoffs e recentemente foi adequado aí os playoffs com o sistema de eliminação. A cada 3 corridas sofre eliminações, os pilotos são deixados para trás, até quando chega apenas uma corrida com 4 pilotos, tudo igual, zera todo mundo, chega lá, esses 4 pilotos, eles são sim o destaque, eles são sim os que lutam pelo título. Claro que não pode... não pode ter nenhum erro, tá? Não pode ser como foi o Joe Logano, acabou tendo problema nos pits, que acabou custando a chance de ser campeão. Então eu queria que vocês falassem, começando com o Hélio, tá? Ver como era aquela época, né, Leão? Quando a gente tinha apenas o Chase, tá? Que eram assim, as 10 corridas finais, eram zerados os pontos, porém, né, continuava os pontos corridos, mas por exemplo, tinha assim 10 corridas, o cara podia começar mal e evoluir, ou o cara começar muito bem, começar mal e começar a ter o declínio, e não como é hoje, né? Então eu queria começar com o Elhão. Então, pessoal, a NASCAR, a tentativa de ter mais audiência, de ter mais ação e de seguir as outras ligas americanas, que sempre tiveram um sistema playoff, e também de conter o domínio de Jeff Gnaus e Jimmy Johnson, adotou esse sistema. Não me recordo se foi no final de 2013 ou início de 2014, mas eu nunca esqueço, uma comoção geral, muita gente ansiosa para ver o que ocorreria, outras pessoas falando que aquilo fugia totalmente do automobilismo, mas foi lá. Esse ano fomos para a sétimo chase nesse formato, ocorreram alterações nesse período. E mudou bastante coisa. Mudou na maneira de alguns pilotos encararem as corridas. Antigamente a gente tinha o pessoal pensando muito no campeonato. Hoje em dia, praticamente na maioria das corridas, todo mundo no final vira aquela loucura, todo mundo tentando vencer de qualquer maneira. Nesse período, eu acho que um dos grandes acertos da NASCAR, também quero ouvir o que o Mugart pensa disso, é a adoção dos estágios e a adoção dessa pontuação média. Acho que uma das coisas mais inteligentes e mais justas que a NASCAR fez nos últimos tempos, porque premia a regularidade dos pilotos. Tirando a final, claro, mas a primeira metade da quarta, quinta corrida vale muito. A pontuação, um bom desempenho naquele momento acaba ajudando o piloto lá no playoff, na fase de 8, às vezes na fase de 4. Aqueles 3, 4 pontos ali daquele bom desempenho acaba valendo, porque muitas vezes a gente via no sistema antigo pilotos tendo um ótimo desempenho a corrida inteira e no final, com algum problema com pit stop, alguma falta de rendimento, o piloto acabava tendo um resultado não tão bom, mas ele tinha feito uma boa corrida, tinha ido bem durante dois terços da corrida. Isso para mim foi um grande acerto da NASCAR nessa evolução. E as finais, já na primeira temporada 2014, foi uma loucura. Foi muito bom, assim, os pilotos extremamente agressivos. Naquela época, nunca tinha visto ocorrerem coisas como ocorreram na Cup lá, até algumas brigas, algumas vias de fato, mas todo mundo agressivo, querendo ir até o final. E com o tempo passando, a NASCAR foi evoluindo o seu regulamento. E até esse ano teremos pela primeira vez a final em outra pista. Acho que com essa mudança dos estágios, foi muito importante para premiar quem é regular, quem é extremamente consistente. E é isso aí. Acho que a NASCAR evoluiu como esporte, lembrando que ela vive num mercado americano onde você tem que ser extremamente competitivo com os outros produtos que também são oferecidos, né, para o público, né? Portanto, a NASCAR, todas essas mudanças, até ontem a notícia dessa semana que a prova inicial lá, o Crash, né, será num misto, né? É uma tentativa da NASCAR de, além de agradar os fãs, tentar trazer uma atrativa a mais pro pessoal tá acompanhando. E ela vai fazer de tudo, porque ela tem vários rivais do mercado americano, que são outros programas de TV, enfim. E é isso aí. A NASCAR sempre vai estar tentando fazer isso para aparecer e para ter o seu público sempre. Rogart? Eu até no começo, diante de todas essas mudanças aí, eu fui um pouco mais cético, talvez mais com os estágios. O sistema de mata-mata até a primeira temporada, né, aquela disputa do Hart com o Newman no final e tal, já deixou meio claro pra gente que seria um negócio interessante. A NASCAR tá buscando uma identidade e tentando se manter bem no meio esportivo, visto que o automobilismo como geral está mudando a maneira de consumir ele, né? Então eu acho que a NASCAR vem dando passos interessantes, tanto no ponto de competição, né, tornar a competição mais atrativa, e na questão de manter público e criar novos públicos, né? Então, assim, aquele fã hardcore da NASCAR lá está morrendo, de fato morrendo realmente, eles estão morrendo, estão envelhecendo. E então a NASCAR precisa criar coisas mais atrativas, se adequar aos mercados também, né? A gente está sofrendo uma mudança na indústria automobilística e com o carro de 2021 a NASCAR já está se preparando, né, para isso. A criação dos estágios, para mim, você falou perfeitamente, justificou a competição no decorrer da prova. E eu acho interessante o fato de não só criar os estágios, mas sim a da distribuição de pontos, né? E de alguma forma os pilotos conseguem se adequar e manejar isso de uma forma inteligente, que você cria uma gordura para na hora da verdade você poder cometer um erro, né? Poder arriscar um pouco mais ou até sofrer alguma falha mecânica, um acidente, enfim, alguma coisa que foge do seu controle, mas você tá bem. Já com a gordura de pontos, citando o Vanderlei Luxemburgo aqui, né? Tem uma gordura extra para poder brigar nas finais, né? Virou realmente um torneio de mata-mata. Única coisa que eu não aprovei de fato é a mudança para Phoenix. Eu acho que vamos ver como os carros vão se comportar com esse pacote de pouca pressão aero. É agora, né, com 750 HPs que vão colocar em Phoenix, mas honestamente eu não acho que eu se escolheria um oval curto para decisão, alguma pista de 1,5 milha, talvez mudando de Miami sem problema algum, né, uma tendência de mudar para os road courses em alguns eventos também, eu acho interessante, mas isso tem que se justificar em audiência e em público, né, os números de televisão desse ano são interessantes, apesar da gente ter mudanças de datas comparados prova por prova, né? Tipo a prova de Fontana comparado com a prova de Fontana do ano passado teve alta, mesma coisa para a prova de Las Vegas comparado com a prova de Las Vegas, né? A NASCAR essa semana, nesse final de semana, foi o esporte mais assistido nos Estados Unidos, quase dobrando o público que a NBA fez. Então, assim, alguns movimentos estão se tornando, se mostrando satisfatórios, né? A gente teve alguns acontecimentos que ajudaram a atrair os olhares, né? Desde a visita do Trump em Daytona até o acidente do Newman, né? Isso aí acaba criando, despertando uma curiosidade, e sempre que alguém assiste, vamos supor que um X dos caras que estão assistindo pela primeira vez, alguns vão se identificar e vão acabar fidelizando o produto, né? Então acho que os movimentos são válidos. Se a gente for comparar o que a gente viu em 2013 e trazer para o ano de hoje, a gente tem que lembrar também dos pilotos que já não correm mais, né? A gente perdeu nomes aí como Tony Stewart, Cal Weathers, Jeff Gordon, caras que de relevância absurda. O Greg Biffle, que era um piloto que até o declínio da Roush, todo ano vencia pelo menos uma corrida. O próprio Casey Kane, o McMurray, né? O Paul Menard, a gente não pode deixar de citar, que aparecia nas provas também. Então, assim, a gente tá tendo uma mudança. Para mim, eu até comentei, o Kenseth, bem lembrado, campeão, esse com certeza é Hall da Fama em breve também. A NASCAR tá mudando, e assim, a gente tá vivendo a mudança nesses últimos 7 anos, assim, e a gente não tá percebendo a mudança. Ela parece que é muito drástica, mas a gente absorve com tanta facilidade, a gente que já é fã consolidado, a gente absorve com tanta facilidade e a gente não percebe. Então, tipo assim, vai criar playoff. De fato, não acompanhava em 2003, eu depois fui estudar, ver, assisti a temporada 2003, todas as corridas completas já. Se for pensar assim, a grita que a gente não tinha redes sociais do jeito que são hoje, né? O Twitter talvez seja a ferramenta mais utilizada para isso. Mas assim, houve críticas, a própria chegada da Toyota, eu me lembro bem, quando subiu para Cup, os fãs mais hardcore reclamando e tal, e hoje isso já foi totalmente absorvido. Até existe interesse de outras montadoras asiáticas hoje. Vamos criar mata-mata, isso não vai dar certo, a NASCAR tá morrendo, enfim. E a gente vê que os números se mantêm bons, o segundo ou terceiro esporte mais assistido nos Estados Unidos, perdendo só pra NFL, em anos consecutivos a gente tem isso, né? Então, assim, ela tá mudando, e ela tá mudando de cara, com esses nomes que eu citei que saíram aí. A gente vê o surgimento de novos pilotos que a gente citou no início, quando a gente estava lembrando da Truck Series lá, o próprio Larson com vitórias, Chase Elliott, Ryan Blaney, Joe Logano eu nem sinto porque já é uma realidade faz muito tempo, né? 2013 foi uma temporada que ele iniciou na Penske. Os irmãos Dillon, apesar de o Austin ter um pouco mais de sucesso, né? Talvez até lembrando um pouco a carreira do Jamie McMurray. Bubba Wallace, que é uma figura de marketing e é um bom piloto, eu sou muito fã do Bubba, todo mundo sabe disso, acho que o carro da Pele deixa um pouco a desejar, mas ele já demonstrou em alguns momentos. E a gente tem ainda pilotos para aposentar, né? A gente tem na faixa dos 40 anos aí Harvick, Newman, já com idade avançada, que o próprio Bowyer, né, que já devem estar para sair da categoria muito em breve. Kurt Jimmy Busch, Johnson, que é outro cara, Jimmy Johnson já está anunciado a aposentadoria, né? Então a gente vai ter uma mudança nas caras, a gente vai ter uma mudança no equipamento, e a gente já teve uma mudança na estrutura, e possivelmente a partir do ano que vem a gente vai ter mudanças pontuais no calendário todo ano. Então, assim, ela vai ficar mais dinâmica, eu diria, vai se moldando conforme as coisas forem acontecendo. Eu até estava no Twitter há pouco e vi um tweet muito engraçado de um americano falando sobre os questionamentos que a gente teve até por questões do novo carro, né? Muita gente chorou por causa de passar para a porca única. Eu entendo, assim, óbvio, eu sou um dos caras que gostava mais, da preferência mais pro que a NASCAR tinha do que a gente diria que é raiz, né? Mas a gente tem que lembrar que a NASCAR não é Stock Car já desde meados dos anos 80, né? Então, desde o carro geração 4, que é um chassi tubular, não é mais um carro preparado, não é mais uma gaiola, né? É um chassi tubular feito, a gaiola é toda fabricada, o carro já era de alumínio, enfim, então já tem mais de 30 anos que a NASCAR se afastou do que a gente consideraria Stock Car, né? Então essas mudanças vêm para saber qual o mercado. A porca única, a alegação é em termos de segurança, eu não discordo. O que vai acontecer com o carro em termos de dirigibilidade, pelo que a gente viu nos testes dessa semana, o carro é um pouco mais difícil. Então assim, eu acho que as mudanças são bem-vindas e a gente vai se adaptando, vai se acostumando. Os estágios foram um pouco difíceis de engolir no começo, mas hoje a gente já não tem aquele tanto de amarela forçada. Enfim, eles acabam equilibrando um pouco mais a disputa e se justificam no campeonato lá na frente, como o Hélio disse, né? E aqui o comentário que o cara fez no Twitter é assim: que os fãs da NASCAR odeiam duas coisas. Ele odeia as coisas do jeito como elas são e eles odeiam mudanças. São as únicas. Então não tem jeito. Tudo que a NASCAR faz, se ela deixa como está, os fãs reclamam. Se ela muda, os fãs vão reclamar. Então acho que a NASCAR já tem esse entendimento. A chegada do Jim France trouxe uma modernidade para a categoria, um meio mais rápido de mexer. Assim, eu estou bem otimista, acho que essa temporada de 2020 vai ser muito interessante, muito devido às três montadoras estarem fortes nesse início de temporada. Isso aí acaba atraindo atenção, né? A gente tendo um número de vencedores diferentes maior, talvez também torne isso mais interessante, não ter um piloto dominante. Eu nem falo do déficit da Toyota, porque no final da corrida em Fontana ela apareceu bem, né, com o Kyle Busch, o próprio Truex, acabou colocando os carros no top 10. Então, assim, a mudança foi muito grande, ela ainda está mudando, a gente vai entender as coisas como vão acontecer de fato em 2021, né? Assim, eu queria não me estender muito, mas acabei me estendendo bastante, mas eu acho que o caminho que a NASCAR está tomando é o caminho correto. Eu sou um pouco contrário ainda à eletrificação, mas eu acho que alguma coisa de híbrido e como isso vai ser usado deve ser pensado também. Um reaproveitamento de energia, eu acho que seria o mais interessante. Enfim, a NASCAR está estudando isso, mas isso não é para o ano que vem, né? Mas o carro já vai ter uma preparação para receber isso. Então acho que as mudanças são bem-vindas, sim. A gente vai se acostumando devagarzinho. Eu sou contrário hoje apenas à ideia de diminuir a duração das provas. Isso aí eu sou totalmente contra. Eu tenho um pouco de aversão a essa entrada de circuitos mistos, assim, ou transformar ovais em mistos. Eu acho que ou você tira datas de provas que tem duas e passa para um circuito misto permanente, ou do contrário, corre nos ovais, assim. Totalmente contra os ovais. Apesar de Charlotte proporcionar boas provas, assim, não me agrada muito. Preferia que a NASCAR fosse para Austin, por exemplo, o circuito de rua, como estão projetando em Miami. Miami ou Los Angeles? Los Angeles. Agora não me lembro, enfim. Los Angeles, isso. Seria algo que eu apoiaria, sem dúvida. Mas assim, são coisas que são passo a passo. A gente vê que a NASCAR está mais dinâmica, o modelo de negócio está mudando, as caras estão mudando, o carro está mudando. O calendário tá mudando, então a gente vai ter que se acostumar com essas mudanças. Bom, Pedro Mugart, rapidamente aqui, um nome que o Mugart citou, que passou totalmente desapercebido aqui na nossa conversa, essa 1h36 que a gente tá com esse chat aberto, né? O podcast, claro, tá com a duração menor, né? Mas enfim, Jim France, qual o impacto que você acha, Pedro Mugart, que esse nome trouxe para a categoria? Trouxe credibilidade? Não só trouxe credibilidade, para mim o mais importante na chegada dele foi essa dinâmica, né? Ele trouxe o que ele tinha de experiência com a Caminsa, né? Com os protótipos lá nos Estados Unidos, né? Que também são da família France. Ele fez uma administração de mudança também, né? Tentar atrair público e tal. Então, assim, eu acho que foi importantíssimo a saída do Brian. O Brian era muito engessado, fazia contratos muito longos, né? acabava engessando a NASCAR como um todo. E assim, tentou, muitas mudanças passaram pela aprovação dele, né? Criação de chase, playoff, a gente também não pode desmerecer as tentativas dele de melhorar, mas eu acho que o dinamismo do Jim foi melhor para a NASCAR. A questão de tirar o nome, o patrocinador principal, dividir cotas, novo acordo de TV com a NBC. Provavelmente a Fox deva renovar também, até porque eu acredito que devam estar satisfeitos com a audiência também, pelo menos com a manutenção e o acréscimo que tem tendo. Enfim, eu acho que foi assim, um grande acerto. Foi obrigado a fazer pelo problema com a lei que o Brian teve, né? Mas acabou se mostrando um negócio muito positivo, assim. Eu acho que ele está direcionando a NASCAR para um caminho certo, e a gente já pode começar a entender que o Ben Kennedy, né, que foi piloto das Trucks, hoje é diretor das Trucks, inclusive, já está sendo moldado, e acredito que quando ele entrar, assumir um cargo maior, ele vai manter esse dinamismo. Acho que a NASCAR precisava disso. A saída do Brian desengessou e coincidiu também de tá chegando em fins de contratos e tal, então acho que o Jim soube se aproveitar disso e tá conseguindo dar essa cara nova. Erros vão ser cometidos, com certeza. Para mim, o acréscimo de Rovais e a não entrada de Miss Permanentes talvez seja um erro, e também acho que mudar para Phoenix a data, apesar de ser só um ano, afinal eu acho que também foi um erro, mas isso aí pode ser revertido. E assim, tentar salvar algumas coisas, né? Eu acho válido a Xfinity correr em Indianápolis no misto, mas a Cup eu prefiro no oval. Enfim, Daytona como decisão de classificação vai ser aquela loucura, e a gente gosta muito de loucura, então tem muitos acertos também, mas também tem os erros, né? Phoenix na final a gente só vai poder avaliar depois, mas eu acho que foge um pouco do que é o campeonato, né? Você corre a maior parte das corridas aí, 20 e tantas provas em pista de 1,5 milha, e na hora da final você. É como se você disputasse um campeonato todinho de futebol de campo e a final você fosse jogar um futebol de salão. Então, é mais ou menos isso que eu penso, essa analogia que eu faço. Então acho que é um erro, mas a gente só vai ver se for um acerto no fim da temporada. Manda aí, Leozão. Bom, a entrada do Jim. Só para seguir aí o assunto, eu ia falar lá com o Pedro tava falando, mas eu vou seguir o assunto do Dick. Foi bem interessante uma entrevista que quando ele deu, assim que ele foi anunciado ali, né, que ficou bem gravado na minha memória. Foi quando ele falou assim: eu quero buscar, quero resgatar aquele cara que deixou de gostar da NASCAR, porque já entrando no assunto que o Pedro falou, aqueles pilotos que deixaram a categoria e vários fãs. Vários caras lá, antigos, que acompanhavam a categoria por causa daqueles caras antigos, deixaram de acompanhar a categoria porque eles pararam, né? E quero conquistar também os novos fãs. Aquele cara ainda que não conhece, porque aqueles velhos fãs, né? Alguns permaneceu, né? Nós podemos falar que estamos nesse balaio aí, que permaneceu, a gente já acompanha aí já faz quase 20 anos já, né? Já estamos na casa do 15, eu estou na casa dos 15 anos já. Então assim, com essa perca desses pilotos que foram parando ao longo do tempo aí, e a chegada dos novos, então houve um pilar no meio aí que acabou separando aí, né, esse pessoal, um espaço, um vácuo aí que acabou ficando perdido aí, né? Então assim, é a chegada dele, ele falou: eu quero resgatar aqueles fãs antigos que deixaram a categoria e quero criar novos fãs. E ele falou também, muito bem claro, que foi muito interessante, e isso ele vem conseguindo fazer. Eu quero fazer o cara que está na pista ter uma experiência única na vida dele, tá? E isso a gente está vendo aí. Depois, se vocês tiverem informação, eu não tenho, mas que eu me lembro assim de cabeça, o ano passado, né? É claro que são 33 corridas, tá? Relembrando que temos corridas que correm aí duas vezes no ano, né? Mas foram vários sold outs, né? Todas todos os ingressos vendidos aí o ano passado. Não foi um, não, foi várias vezes que aconteceu, e esse ano já aconteceu duas vezes, tá? Então foi um de três corridas, duas foram sold out. Vendeu todos os ingressos, tá? Então assim, a Daytona 500, por exemplo, que foi, infelizmente a chuva estragou, né? É, a chuva estragou ali, todo aquele efeito ali do que foi até a vinda do presidente dos Estados Unidos, tá? Mas mesmo assim ela conseguiu na segunda-feira continuar com bons números, né? Algumas pessoas ratearam, mas porque ficou para segunda-feira à tarde, o pessoal falou assim, não, a gente tá aqui o dia inteiro, vamos esperar o dia inteiro ver a corrida, a gente prefere ir embora. Mas isso aí é de cada um, tá? É claro que quem mora longe realmente prefere ir embora, tá? Que tem uma vida que segue lá atrás, né? É, não é só também ficar na pista vendo corrida. Então assim, ele chegou e falou que ia fazer isso e tá fazendo, tá conseguindo. Tá conseguindo, as pistas estão enchendo cada vez mais. Antigamente nós estávamos assistindo as corridas, vimos a pista bem vazia, a audiência caindo, e o negócio parece que está voltando, tá? O negócio está voltando, ele está conseguindo realmente trazer. É, tem coisas que a gente não consegue ver daqui, né? Que são as ações que quando vai ter a corrida naquela cidade, quais ações que a NASCAR vem fazendo de diferente para trazer o pessoal. Isso a gente não consegue ver, né? Eu acompanho aí, eu sempre tento acompanhar, não sempre consigo acompanhar tudo, tá, pessoal? Que agora a gente trabalha, é casado, a gente tem outras atenções também, mas de vez em quando eu acompanho bastante coisa aí no Twitter, e principalmente, né, agora ficou como que meio que já é ícone, tá? É oficial, né? O Truck Parade de toda e sempre é na quinta-feira à tarde, todos os caminhões. Claro que quando não antecede, né, aí tem que fazer na quarta, quando as coisas noturnas, né? Aí eles fazem na quarta, que é a chegada de todo o equipamento aí, né? Então é o Truck Parade aí, o Truck Parade, que é os caminhões chegando aí na cidade da pista. Realmente é um grande evento, eu já assisti algumas transmissões. A NASCAR coloca o link no YouTube, tá, pessoal? Só ficar de olho aí, quem segue o canal da NASCAR no YouTube, é só colocar no sininho lá, que vai subir notificação, que vai ter lá o Truck Parade, que é a chegada aí, a Haulet Parade, vai ser a chegada dos caminhões naquela cidade, e ali já começa todo um evento, tá? Então assim, a NASCAR tá melhorando muito, o Jim tem uma cabeça muito aberta, como o Pedro falou, né? Ele vem fazendo as mudanças, ele vem estudando aí, e o Jim é um cara que eu escuto muito fã, tá? É o Reddit, que é um dos maiores fóruns aí, que realmente tem muito fã da NASCAR. Ali nasce muita coisa, ali também morre muita coisa, né? Muitas coisas que são ideias que começam ali, vão para frente, e ali alguma reclamação que tem ali mais forte ali, realmente a NASCAR fala, opa, a gente está indo pro caminho errado, a NASCAR volta para trás, tá? Isso não tem problema não. Algumas loucuras que a NASCAR pensa em fazer, que vai ser legal, eu penso que vai ser legal, que seria assim, uma corrida, né, numa pista de rua, tá? Isso aí eu acho que vai ser legal para NASCAR. A NASCAR precisa dessa diversidade aí, buscar essa diversidade no calendário dela, tá? Eu só fico um pouco triste quando, se ela começar a deixar essa identidade dela de oval, que é onde realmente ela começou, onde ela nasceu, e começar a ir para outro lado, para não chegar ao ponto de ser um campeonato meio-meio, tá? Meio road course, que nem vai ser mais road course, né? Vai ser, começa a ser algumas pistas aí vão ser sazonais, que é o caso aí de se sair realmente essa corrida na rua aí, né? É uma pista, não é mais um road course. Então espero que a NASCAR saiba ponderar, né, esse ponto aí de colocar, de inserir aí novas loucuras no seu calendário, ver o que está mudando. Vem o carro, só quero voltar um pouquinho aí com o Pedro estava falando. Vem o carro, a geração 7 ano que vem, o carro vem totalmente diferente, é um carro com uma tocada um pouco mais agressiva, tá? Não vai ser um carro com aerodinâmica já feita para fazer socar o carro no chão, não. É um carro que você vai ter ele realmente o carro mais na mão, né? Você vai ter que realmente pilotar o carro, você vai ter que realmente conduzir o carro de forma muito bem. Não vai ser um carro bem como é hoje, tá, pessoal? Que a dinâmica aí, esse spoiler maior, essas coisas que vem colocando no carro aí, faz toda a diferença. e mais interessante é sobre os motores híbridos que eles podem chegar. O Gigi já falou também, né, outra fase que ele falou e também que eu deixei guardado comigo. Ele falou assim que no momento não vai ser para já, né, os motores híbridos, mas com certeza eles estão chegando, tá? E ele falou, segundo ele, o espaço para colocar todo o equipamento extra que se coloca aí para ter um carro híbrido já vai estar pronto nessa geração 7, tá? No momento que já fala assim, a partir dessa corrida vai ter, já está pronto lá no carro, é só colocar, o espaço já vai estar lá, segundo ele, vai estar reservado já. Ou seja, esses motores híbridos em breve devem chegar, não deve demorar muito, tá? Eu chuto aí 2025 talvez, tá? A partir de 2025 ou até 2025. Ah, esses meados aí, 2005, já deve chegar alguma coisa aí. É, afinal, que o mundo tá, realmente está pedindo socorro e está querendo acabar com tudo que é gasolina e diesel, deve acabar e vindo realmente só ficando essa parte de carro elétrico ou biodiesel, né, que é o combustível que você planta ele e ele vira combustível aí, realmente não precisa fazer essa refinaria toda aí, que realmente é muito pesado para a natureza, né, pessoal? Bom, a NASCAR mudou muito de como a gente começou a assistir e a gravar, né, lá em 2013, né, começou a assistir bem antes, quando a gente começou a gravar o podcast, né, lá em 2013, mudou bastante aí pros anos que nós estamos vivendo aí, agora 2020 para frente aí, ano que vem vai mudar um pouquinho mais, né, e eu queria saber um pouquinho de vocês aí, pensando no futuro, tá, vamos colocar aí que os nossos medalhões que hoje atualmente estão correndo já chegou ao final de sua carreira aí, pensando no futuro lá na frente, quem deve dar as cartas aí, né, pensando que o Ryan Blaney já, pensando que o Yael Newman já aposentou, Jimmy Johnson já aposentou, Chris Bauer também, tá, começa a se chegar, outros nomes já começam a ficar também já naquele patamar ali que logo já em coisa de 4, 5 anos já também começa já a ter um declínio também no seu desempenho e já começa aí ficar realmente aquela necessidade do novo piloto chegar, já ter um cara para fazer diferente. Eu queria saber de vocês, se vocês conseguem ter um norte aí, né, para 2025, 2026, se vocês acham que os caras que estão chegando agora, tá, acabou de chegar um trio recentemente aí da Dyson Series, o Tyler Reddick, que é um piloto muito bom, né, tá mostrando um bom desempenho aí, tá andando super bem, tá até andando um pouco à frente do Austin Dillon aí, o Tyler Reddick. Temos o Cole Custer também, e temos também o Christopher Bell, já temos já o William Barron também, temos também o Eric Jones, que são nomes legais aí, que realmente apareceram nos últimos anos aí. Tem o Joe Logano, tem o Brad Keselowski, que já começa a entrar aí, creio que daqui a um tempo já na casa dos veteranos também. Tem o Kyle Busch também, que em breve começa também a entrar na casa dos veteranos. O Danny Herring também. Então eu queria saber de vocês aí, né, como vocês prevê esse futuro, não próximo, mas mediano da NASCAR aí. Elião? Então, Leonardo Guina, primeiramente, né, eu acredito que alguns pilotos, como a gente citou, Kevin Harvick, eu acho que vai ser um desses casos. Eu não me lembro de cabeça a idade dele. Eu não me espanto se ele andar mais uns 5, 6 anos, até ficar como o Smoke ficou mesmo, não tendo bom rendimento ali, ficar pelo menos largando, até porque ele é um cara que tem condição, né, cara? Ele tem uma condição legal, acho que até no caso dele não estar mais na Haas, até é um cara desses pilotos, talvez ao lado do Kyle Busch, seja dos pilotos atuais que a gente pode ver no futuro ele como dono de equipe, né? É um cara que assim como o Kyle Busch, esses dois aí, eu acho que vão andar até quando puderem, nem que eles fiquem andando como foi o Pio Elliott, né? O Dale Walton, né? Já veteranos não competitivos, mas estando largando. A gente tá vendo o Joe Logano praticamente no auge, né? Já foi campeão com merecimento, né? Quem me conhece das antigas sabe que eu nunca fui muito fã do Logano, mas venceu a 500, foi campeão com total justiça. É um cara que já é o presente da NASCAR. A gente tem o Danny Hamlin, que, como citou, é um piloto que é mesmo não tendo sido campeão, enfim, e às vezes até parece que quando o Running vai bem, ele acontecem coisas que o pessoal não fica muito feliz com ele, mas é um cara que eu não sei se vai ser competitivo em uns 5, 6 anos. Vocês citaram o Colin Boyer também, é um piloto que eu acho que não vai durar muito tempo. Brad Keselowski é um caso curioso, o Mugart pode falar melhor sobre ele, ele está há muito tempo na Penske, e eu não sei se o Keselowski é o mesmo caso do Kyle Busch e do Kevin Harvick, eu não sei se ele vai tentar se manter na NASCAR, mesmo quando não tiver um equipamento competitivo, ele tiver com idade mais avançada, né? O Keselowski não me parece que será esse caso. Em relação às promessas que a gente estava citando quando começou o podcast, né? Kyle Larson, Chase Elliott, são dois caras que têm potencial para ser campeões, embora, principalmente do Larson, eu esperava um pouco mais dele, mas tem muito a ver com a questão da equipe, a questão da personalidade. Isso aí no bloco sobre a corrida o Mugart vai falar melhor, né? Chase Elliott teve esse problema. De não estar numa equipe com o melhor equipamento, né? Mas também já poderia pelo menos ter chegado em uma final ou sido fator pelo título, né? Mas são caras que também têm total condição de ser campeões. E essa última geração que chegou nos últimos 2-3 anos, o William Byron, o próprio Bowman, que já é um piloto um pouco mais antigo, mas há pouco tempo que tem um equipamento competitivo, e historicamente na NASCAR, não estou falando que o Bowman será esse caso, mas historicamente a gente sempre tem um campeão que é um cara que era o patinho feio, que ninguém ligava muito, mas que teve a chance, foi lá e aproveitou a oportunidade. Tem vários exemplos, você e o Guina, o Mugard e o Guina tem vários exemplos para citar. Um deles é o próprio Brad Keselowski também, que comeu o pão que o diabo amassou e já é um dos principais pilotos da NASCAR há quase 8 anos. Enfim, e essa geração, só voltando aqui, chegou nos últimos tempos. O Byron, um piloto que eu acho que tem muito a dar. A gente tem nomes como o próprio Ross Chastain, que eu acho que é um cara, eu não acompanhei de perto as últimas etapas, mas eu acho que é um piloto, a maneira como a carreira dele reacendeu, ele é um cara que tem tudo para conquistar um título nacional da NASCAR. Acredito que hoje, esse ano é na Xfinity que ele tá competindo pelo título, né? Acredito que a Xfinity não é muito forte assim, né? Pelos nomes, né? Pelo que fizeram anteriormente, é um cara que, dependendo da situação, pode tentar ser campeão e ter um bom carro no ano que vem. É um cara que eu acho que entra um pouco nesse sistema do Boma. Nas divisões menores, eu não vejo assim uma geração do nível dessa última que chegou na Cup, né? Do Byron, do Riddick. Mas é isso aí. Eu acho que, como o Pedro falou, a NASCAR ela mudou bastante em pouco tempo, e a gente nem percebeu, mas desses nomes que estão no grid, assim como foi aquela renovação que a gente teve em 2004, 2005, essa geração aí, a maioria dos pilotos vai permanecer pelo menos até esse ano que o Léo citou, 2028, 2029. Tem gente muito talentosa ali que ainda não teve a chance de ser fator. Pedro Mugart? Bom, avaliando os caras que vão chegar, se eu for olhar para quem já está no grid lá da Cup hoje, eu acho que o Byron, o Elliott, dois da Hendrick, eu até mencionaria o próprio Bowman também, são caras que vão ter uma carreira sólida aí. Eu tenho minhas dúvidas com relação a Eric Jones. Para mim, o melhor piloto dessa safra entre Bell, Custer e Red, que é o Red, que apesar de eu já ser muito cismado com ele há um longo tempo, eu aprendi a admirar ele, né? Um cara que está se criando, apesar de já ter uma certa idade, é o de Benedetto, está aparecendo muito bem. O Ryan Blaney hoje é tão atual que lidera o campeonato, né? Tem um final aí de acho que quase 9 de média, de nono de média nessas 3 primeiras corridas. Enfim, eu acho que a NASCAR está bem servida de futuro, assim. Se você for olhar para as gerações que estão vindo, a gente tem o Chase Briscoe, esse movimento do Keselowski muito provavelmente indo para o 48 vai abrir espaço para o Austin Cindric, né, que hoje está se fortalecendo como piloto, ainda está se criando, né? O Ross Chastain, eu acho que vai ter uma carreira na Cup, resta saber se ele vai assumir um carro meia boca ou se ele vai conseguir cavar uma vaga numa equipe de ponta. A gente tem que lembrar, né, o Hélio citou de como foi o início do Keselowski. Ele, né, foi fazer uma substituição na Truck Series, foi muito bem na prova e tal, dali ele conseguiu o contrato para correr pro Júnior, enfim, depois foi para Hendrick, depois foi contratado pelo Penske até ser campeão, né, depois de 2011, uma temporada excelente, e 2012 com título, batendo, o único cara que bateu no mano a mano Jimmy Johnson de fato. Assim, eu acho que a carreira do Ross Chastain lembra um pouco a do Keselowski, inclusive ele correu pelo próprio Keselowski, não teve oportunidade de sequência, ele foi bem na Truck, mas como ele não tinha vencido corrida, acabou sendo preterido. Assim, eu acho que de futuro nós estamos bem. Eu acredito muito no William Byron, no Tyler Reddick, o próprio Chase Elliott, o Ryan Blaney, esses caras vão despontar. Eu tô um pouco decepcionado com o Larson. A gente vai falar disso agora quando for falar de Fontana, eu vou bater um pouco nessa tecla. Mas enfim, tem bons nomes. O Chase Briscoe é um cara que me agrada. O Harrison Burton, que venceu a corrida de Fontana, é um menino que tem pedigree, não andou tão bem na Truck, né, apesar de estar andando com o melhor equipamento da categoria, mas mesmo nas corridas que ele fez na Xfinity ano passado, já parece que ele vestiu muito bem o carro da Xfinity. Talvez seja um menino que daqui uns 4, 5 anos vai estar na Cup e vai dar trabalho também. Então a safra é muito boa, essa renovação que está vindo aí vai conseguir manter o nível de competição em alta, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu que tava no carro, tá? Bom, esse é o futuro, né? Eu acredito que o futuro nosso aí estamos bem servidos para o futuro, né? Com certeza. E esses medalhão aí parando, com certeza. Temos aí esses pilotos que já estão aí já na metade de sua carreira aí, Brad Keselowski, Kyle Busch, esses caras vão dar bastante trabalho ainda, tá? E essa molecada que chegou é uma molecada bem competitiva, é uma molecada que está mostrando suas garras aí e vai dar bastante trabalho. Infelizmente, às vezes há falta até para nós espaço, né? Falta até espaço para colocar todo mundo aí, para ver todo mundo andando bem. Tem um piloto que eu gosto muito, que é o Ryan Preece, está na JTG Dauphin Racing, que infelizmente não é o melhor carro, mas quando andava, pegava um competitivo carro na Sprint lá da ajuda da Joe Gibbs, andava super bem, chegou até a ganhar a corrida, né? Então realmente são alguns nomes aí que, assim, que até caberia aí no meio de todo mundo, mas infelizmente, né, não falta vaga para bons pilotos que estão por vir aí. Elião? Rapidamente aqui, encerrar essa parte, é bom lembrar uma coisa. A gente vem nos últimos anos, tendo pilotos que em anos anteriores teriam encerrado a carreira ou parado com as oportunidades, mas por aceitar correr em equipamentos em equipes financiadas, equipes pequenas. O Bowman é um exemplo disso. E outro piloto, o Matt Benedetto é outro, né? Piloto com passagem por bons programas, mas tem um piloto que o Mugardi vai falar bem sobre ele, que era pau a pau com o Larson, vencia o Chase Elliott, que é o Corey LaJoie. O LaJoie estava praticamente abandonado, largado. Ele assinou com a Richard Petty, né, só que não conseguiu patrocínio nos anos de Xfinity, enquanto seus companheiros de KN andavam lá, fez uma ou outra corrida, aí vagou no Starton Park da vida, teve oportunidades e hoje até é naquela corrida da Daytona 500, né? Você for ver o vídeo ali do acidente do Newman um pouco antes, ele estava em terceiro, quarto lugar ali, por muito pouco ali, que ele não consegue um top 5. Inclusive foi ele que, o carro dele que acabou golpeando o carro do Newman, mas o Randy LaJoie é um piloto, perdão, o Corey LaJoie, o Randy era o pai, né? O Corey é um piloto que é extremamente agressivo e é um cara que a gente está conversando aqui falando, numa dessas aí, ninguém fala, ninguém nem dá moral pra ele, mas numa dessa ele cai numa equipe boa. E hoje em dia, né, Bugatti? A Furniture foi um exemplo disso aí. Essas equipes pequenas fazendo alianças com esses times maiores acaba dando oportunidade pra caras assim terem bons equipamentos e terem chance de chegar andar no top 15, top 10, até encontrando o equipamento correto ali, a sorte de uma corrida, ter um top 5 aparecer bem. Med Benedetto é um desses nomes aí, uma história bem parecida com a do Corey LaJoy. Fale um pouco sobre o Corey, o Pedro Mugart. O LaJoy vinha para ser campeão da East Series na temporada que o Larson, o Chase Elliott e o Bubba estavam disputando, com até uma certa folga e competitivo. O equipamento era do pai dele, né, do Randy, só que eles foram pegos em Bowman Gray com um motor fora de especificação, então teve uma punição muito séria, perdeu ponto suficiente para não ter chance mais de ser campeão. Eu gosto muito dele como piloto, acho ele extremamente talentoso, é bom piloto, ele é bicampeão da Busch Series, né? Hoje Xfinity Series. O pai dele tem um, inclusive, você falando do acidente do Newman, o pai dele talvez seja um dos responsáveis pela vida do Newman, já que ele que desenvolveu toda essa estrutura de bancos, o modelo de banco hoje, como ele é, essa segurança toda da parte de banco dos carros, é uma empresa do Randy LaJoy. Ele é bem, volta muito pro, atua muito voltado para a área de segurança. O Corey tinha talento e potencial para ser campeão da East em cima desses caras, com equipamento que eu diria que seria menor do que era do Bubba Wallace, do Chase Elliott e até do próprio Larson. O Larson, se eu não estou enganado, corria pela Rattori. Mas eles fizeram essa mutreta aí, isso até prejudicou um pouco a carreira dele, demorou um pouco a andar, mas ele não teve uma oportunidade assim, nossa, sentou num carro para ganhar uma corrida, mesmo na Xfinity, né? E depois na Cup ele já entrou nesses programas reduzidos. Hoje com a GoFest, até a GoFest poderia ter feito uma emenda, pego o Soares talvez, o próprio Custer, né, mas optou por ficar com ele. Ele desempenha bem, mas a equipe sabe que a limitação dela, e eu não descartaria ser um cara, se tivesse uma oportunidade como está tendo o de Benedetto agora, de performar bem. Eu acredito que ele tem talento natural, sabe se posicionar bem no decorrer das provas. Assim, eu gosto muito dele como piloto. Poderia ter sido campeão da East em cima desses medalhões que hoje já estão na Cup também, mas não foi possível, devido a um erro deles mesmo, né? Eles que correram com o motor fora da especificação. E a gente tem que lembrar, né, desses times satélites ou que foram comprados, desses programas menores que foram encerrados, que foi o caso da o próprio vitória do Alex Bowman, né? Nos faz lembrar do tempo que ele corria pela BK, né, a equipe do Burger King, né? O próprio de Benedetto passou também por ali, o LaJoy também correu por ali, enfim, então vai muito de você estar no lugar certo e na hora certa. Foi o que aconteceu com o Keselowski. Está sendo o que aconteceu e vai estar acontecendo com o Ross Chastain, né? Então isso manda muito dentro da NASCAR, né? Você ter contato. O próprio Chastain, quando ele perdeu vaga na Truck e ele não conseguia arrumar serviço, ele ia para as pistas mesmo sem ter o que fazer, para acompanhar o dia a dia. Às vezes ele pegava um bico de spoiler na Xfinity e tal, para estar no meio, para estar no círculo ali. Pintou um convite da JD Motorsports depois, posteriormente ele conseguiu voltar a correr. Então eu acho assim que o piloto que tem a vontade de estar no negócio, ele tem que realmente estar participando, né? E o LaJoy tem ligações familiares com a NASCAR, né? Pelo pai dele, o histórico do pai dele. O pai dele ainda está envolvido com o esporte. Ele é um bom piloto, ele tem um certo carisma, não tanto quanto o de Benedetto, mas ele tem alguns fãs leais também que o apoiam. E acho que é uma observação muito perfeita que você fez de chamar a atenção para ele, assim. Eu gosto muito dele, acho ele um piloto muito bom, inclusive, e depende de uma oportunidade num time melhor. Um ponto que eu acredito que vai ajudar muito vai ser essa mudança de carro. Como vai começar tudo do zero, eu acredito que essas equipes Voltando então agora, pessoal, vamos falar agora sobre o que aconteceu no final de semana em Fontana, tá? Agora, nesse momento, o Hélio não vai estar com a gente. O Hélio tem um compromisso aí, os seus compromissos jornalísticos, né? Com o Hélio, é um jornalista aí de grande porte lá no, na região onde que ele mora, né? Inclusive, ele que detém todos os direitos. Você lembra quando eu falava isso, Pedrão? Ele detém todos os nossos direitos aí, tá? Ele é o responsável legal aí. Se for processar, processa o Hélio, tá? Que ele que vai saber responder. Você ainda falava isso, né, Pedrão? Bem lembrado, o diretor jornalístico ainda é ele. O criador e diretor jornalístico é ele que fica responsável. Então, se for pra colocar alguém em cana, é ele, tá, pessoal? Não é só participa. Então, coloca ele. Então, ele tem os seus trabalhos aí jornalísticos. Então, ele foi aos seus afazeres. E se for pra processar nós, começa processando por ele. E ele que tem o dono da bagaça, o diretor. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, né? Eu e o Pedro vai ficar aqui com vocês aqui mais um pouco, né? Já foram quase 2 horas, não vai ficar mais um pouco, mais 2 horas. Vamos falar do final de semana em Fontana, né? Final de semana que foi muito interessante. Eu gostei muito, tá? Foram 2 boas corridas. Não sei de onde que surgiu, mas teve um cara lá no... Até depois o Eric lá, ele ficou meio sem graça, pediu desculpa pro cara lá. Mas eu acho que o cara deve ter chegado em casa, né? Falou assim, vou correr com vocês as últimas 50 voltas, né? Ele chegou, acho que no momento não muito feliz da corrida, que realmente as últimas voltas ali não foram muito interessantes, né? Já tava tudo já encaixado, as estratégias encaixadas ali, os track position, então não tinha muito o que fazer se não viesse uma amarela. Mas a bandeira amarela não veio, né? E realmente não mudou. No final da corrida aí, o cara falou que a corrida foi muito chata. Com certeza eles tinham só aquele momento final da corrida e o pessoal caiu matando em cima dele, inclusive eu. Mas enfim, não matei, foi perguntei assim, ó, você assistiu a corrida inteira? Então assista a corrida inteira, depois você volta aqui e comenta de novo. Mas enfim, pessoal, vamos falar um pouquinho então da Xfinity Series aí, né? A corrida que foi no sábado, aconteceu aí no sábado à tarde. Uma corrida que eu gostei bastante, tá, foi bem movimentada. E claro que o Harrison Burton mostrou que tá aí para ser campeão, tá aí para lutar pelo título. O Harrison Burton, né, tem todo um projeto aí. E ele é Pedro, o primeiro 1-2 da Gibbs em 2020 na Xfinity Series. Eu gostei bastante da corrida, principalmente a parte final. A Xfinity foi totalmente o oposto do que foi a Cup, né? A corrida foi bem morna nos primeiros 2 estágios e no estágio final a turma começou a se bater. O Brandon Jones, que teve um certo opinião na prova, acabou sendo atingido em um contato. Enfim, tanto, Pedrão, que no começo da corrida... Uma corrida interessante. Né, no começo da corrida, só para emendar aqui, tivemos os 2 estágios, só a bandeira de estágio mesmo, não teve bandeira amarela. Mas depois do segundo, terceiro estágio, o bicho começou realmente a pegar aí, mudou a dinâmica da corrida e bagunçou bastante a corrida. Foram 6 bandeiras amarelas no último estágio, né? Teve um pouco de tudo, teve o acidente do Gregson, o Michael Annett, se eu não estou enganado, também sofreu um acidente, enfim. Mas sim, bateu o Anete mesmo, agora eu tô me recordando. E assim, foi interessante, mas assim, no último estágio o Burton tinha alguma coisa que os demais não tinham no carro e conseguiu avançar e ficou difícil. Talvez os carros da Ford, do Cindric e o Chase Briscoe acabou meio que torrando o equipamento em algum momento da prova e posteriormente acho que teve um contato também, né? Ele rodou, na verdade, né? Na última bandeira amarela foi ocasionada por ele, inclusive. Ele torrou os pneus, né? E acabou não conseguindo performar no final. Mas assim, foi uma corrida interessante pelo fato de que os 2 primeiros segmentos foram bem mornos, assim. Um domínio do Brandon Jones ali e no final essa loucura de amarelas, os carros da Gibbs conseguiram se posicionar e o Harrison Burton, como eu mencionei até no bloco que a gente falava do futuro, ele vestiu muito bem esse carro da Xfinity. Desde as provas do ano passado, ele demonstrou que daria bem. É um guri novo, tira a pressão das costas e tal, mas a corrida foi interessante. foi até legal para os padrões da Xfinity, o que a gente tem tendo de Xfinity de corridas um pouco mais mornas, assim, já tem um tempo. Esse pacote aerodinâmico da Xfinity não ajuda muito, mas essa loucura que virou esse último estágio aí devido às bandeiras amarelas tornou o evento interessante. E a vitória do Harrison Burton coloca ele na liderança do campeonato, né? Já classificado para os playoffs e tal. Brigando mano a mano aí com os pilotos da Ford, com o Chase Briscoe e com o Austin Sindrick. A gente tem que observar que tem alguns underdogs aí que estão aparecendo no campeonato. Se olhar para a tabela de pontos hoje, a gente tem o Ryan Sieg, o próprio Justin Rayleigh e o Ross Chastain, né, que estão correndo com o equipamento da Cowlig, né? Eles estão bem no campeonato, eles estão entre os 7 primeiros aí, os 3 pilotos. Quem não está de fato aparecendo, apesar do Noah Gregson ter a vitória em Daytona, né? Os carros da Junior Motorsport aparecem no decorrer da corrida, mas não tem se mantido nessas últimas duas etapas em condição de chegar para a vitória. Assim. Então, estão sendo carros de mais top 10, top 20 ali, meio de pelotão. Realmente os carros da Junior Motorsport, eles começam bem a corrida, né? E depois, eu não sei porquê, acaba perdendo um pouco o rendimento. Mas até que nessa corrida, o meu amigo Pedro, eles começaram bem a corrida, né? Começaram bem aí, fazendo um bom início de corrida aí. E realmente, eu até comecei a apostar um pouquinho na vitória ali, o Daniel Rank com o carro número 8 ali, né? Andando super bem. E assim, quem vem decepcionando um pouquinho realmente, né, é o nosso amigo aí, o Justin Allgaier. O Justin Allgaier tá decepcionando aí, eu creio que ele deveria realmente assumir esse papel de piloto principal da equipe aí, da Junior Motorsports, né, e ir lá pra frente vencer a corrida, ir lá pra frente bater com os caras de frente, tá? O que eu chamo muita atenção é o trabalho do Ryan Sieg, mais uma boa corrida do Ryan Sieg aí, né? O pessoal da Kyle Race fazendo outra grande corrida, um excelente bom resultado para eles aí, mais uma vez, né? O pessoal da Kyle Race, o Jalen Clements também. Então são três caras que eu olho lá do meio do pelotão que sempre fazem boas corridas. Estão fazendo aí um começo de ano excelente. Ryan Sieg, Jeremy Clements e, claro, o Ross Chastain. O Ross Chastain tem capacidade de andar, pegar um carro melhor aí. Eu tenho certeza que se ele pegar um carro, por exemplo, aí do McQuarnet, ele vai andar muito bem lá na frente, tá? Eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer um bom trabalho, o Ross Chastain, com o carro do McQuarnet. Outro cara também que eu queria chamar a atenção é o Antônio Alfred. Ele foi o sexto colocado, tá, pessoal? O Antônio Alfred, ele foi aí um dos primeiros participantes das corridas online da NASCAR, né? Ele não começou oficialmente a sua carreira, não tem uma carreira sólida e firme ali, nas pistas, mas sim tem uma carreira sólida e firme com onde realmente ele começou, né? No mundo virtual, tá? E realmente é o mundo virtual chegando próximo da realidade aí. Então o Alfred foi muito bem aí, com a sexta posição. O Harrison Burton conseguiu enfim vencer a primeira corrida. Parece que já existia uma pressão gigantesca enorme para ele vencer essa primeira corrida, né? E o Hiller Herbers, que é outro piloto também, lá Gibbs aí, fazendo 1-2 aí, também foi muito bem, foi o segundo colocado. O Austin Sindrick foi o terceiro colocado, né? Já falei do Sieg, o Rayne e o Alfred, né? O Derek foi o sétimo colocado, Chastain, o Clements e o Josh Williams, né, com o carro da Mario Gonzalez, foi o décimo colocado no top 10. Agora temos outros pilotos para chamar atenção aqui, né, não sei se positivo ou negativamente. O Brad Moffitt com 0-2, que realmente é um carro muito fraco, foi 14º colocado, né, um resultado interessante. E o Vin Miller, tá, o meu amigo Pedro Mugart, realmente da BJ McLaughlin, ele conquistou o seu melhor resultado em sua carreira, tá? Não vai mudar nada para nós aqui em termos de campeonato. Campeonato que ultimamente, Pedrão, eu nem venho falando tanto assim em termos de campeonato mesmo. É só falo realmente daqueles caras que já estão garantidos aí, né, nos playoffs aí, que já conquistaram suas vitórias, né? O Harrison Burton, o Chase Briscoe, o Noah Gregson, esses três caras aí já estão prontos aí, com tudo preparado pra correr, fazer os playoffs aí, né, Pedrão? Bom, então, eu chamo a atenção em algum ponto aí, Pedrão? Vamos falar um pouquinho da Cup agora. Não, vamos partir pra Cup mesmo. Eu acho que o que a gente tinha pra abordar da Xfinity é mais detalhe mesmo da vitória. A vitória não é um detalhe, lógico, mas é detalhar a vitória mesmo do Ryan Burton e pincelar esses carros menores aí que estão aparecendo, né, na frente aí nesse grid da Xfinity. Falando em pontuar a vitória, né, claro que sempre o vencedor a gente tem que destacar ele, mas, por exemplo, se temos uma vitória do Kyle Busch, uma vitória dominante, o vencedor talvez, e temos um bom top 5 de um outro piloto aí, talvez o top 5 de um bom piloto realmente é o ponto aí, né, que a gente precisa dar maior destaque, não tem tanta vitória. Mas o cara vencedor da corrida aí, o Alex Bowman, que foi o vencedor da Cup, a corrida aconteceu no domingo à tarde, né? A chuva quis atrapalhar, mas graças a Deus não atrapalhou, né? Parece que a chuva acabou no momento certo, na hora certa, e tudo começou da forma normal aí, a corrida não teve nem atraso, né? Foi quase mesmo em cima da pinta aí. Existia assim uma pequena possibilidade da chuva chegar próximo da metade da corrida, depois essa chance aí foi passando para o final da corrida e depois a chance realmente sumiu, que a chuva ficou lá para o norte e não veio aqui atrapalhar a pista. Como foi diferente lá em Daytona, tá, pessoal? Que a chuva estava toda indo para um lado e de repente a chuva virou para Daytona e atrapalhou toda a corrida lá a Daytona 500 naquele domingo. Enfim, o Alex Bowman ficou com a vitória, andou muito bem mesmo, tá? Tivemos um começo de corrida aí aonde que vimos o Ryan Blaney andando bem, o Jimmy Johnson também andando bem, tá? O Jimmy Johnson chegou a liderar voltas. Eu sinceramente achei que o Jimmy Johnson iria desencantar nessa corrida aí, mas isso não aconteceu. Então foi a vitória do Alex Bowman, que foi realmente um grande resultado para ele, um grande resultado para a Entre Motorsports também. E tenho certeza que esse piloto aí, espero que vai fazer um bom trabalho, tá, durante o ano. E claro, com certeza, espero que mais vitórias venham, Pedrão. Então, não muito a falar do evento como um todo. Eu gostei muito da corrida, até dei opinião a respeito daquele comentário que foi feito na publicação lá do Eric, né, que um cara tinha achado a corrida fraca por causa das últimas voltas, né? Como eu disse, foi o oposto da apesar de ter tido só uma bandeira amarela de interrupção mesmo na corrida, que foi uma rodada do Bowyer, né? Foi o Bowyer, né, que rodou. A corrida foi boa, foi interessante, várias ultrapassagens, nas relargadas nos estágios, muita competição, às vezes five wide, troca na liderança, tivemos bastante trocas na liderança, mas assim, o Alex Bowman tava sobrando, véio, desde da classificação, dos treinos, ele tava sobrando, então assim, não tinha... É aquele dia que a corrida tá no bolso do cara, véio. Só se ele fazer alguma lambança para ele perder a prova. Ele liderou 110 voltas, foi o piloto mais dominante mesmo assim, de longe. O Ryan Blaney em algum momento deu a entender que poderia chegar. No final, os carros da Gibbs, quando começaram a aparecer ali entre os 10 primeiros, também o Truex, talvez que tivesse uma chance melhor, acabou tendo um contato no muro, acho que andou um pouco mais do que o carro. Mas assim, era o dia do Alex Bowman. Como o Hélio mencionou no início, foi uma performance de Jimmy Johnson nos excelentes tempos, né? Foi dominante, chutou a bunda do pelotão completamente. Abriu mais de 10 segundos para o segundo colocado, despachou. E o que acabou tornando as últimas voltas, as últimas 50 voltas, vamos colocar foi aí, um né? Um pouco menos, viu, Pedrão? Foi com 25 voltas, mais ou menos. Que com 50 voltas veio os pit stops. E ainda ficou na... Isso, ficou na estratégia dos boxes ainda, mas ele tava com muita vantagem, né? A margem de vitória dele foi 8.9 segundos, isso porque eu acho que ele deu uma diminuída no ritmo no final ainda. Então, assim, ele foi avassalador. Tem dia que realmente não tem adversário. Carro bom, o piloto num dia inspirado, a equipe de mecânicos trabalhando certinho, o Greg Ives, que é o chefe de mecânico dele, fazendo tudo certo. Então, assim, final de semana pro Bowman não esquecer e nem pra Hendrick, assim, foi espetacular. E a corrida foi dinâmica, trocas e tal. Tá bem chacoalhado esse início de temporada, né? Assim, a gente tem o top 10 das corridas, se você avaliar diversas alterações. O cara que tem sido realmente consistente é o Ryan Blaney, e nessa corrida ele acabou terminando em 19º, mas marcou pontos nos estágios, né, o que ajuda muito no campeonato, né? Ele foi segundo em um estágio e primeiro no outro, então ainda se fez a manutenção da liderança do campeonato, né, apesar de estar liderando mesmo sem ser o piloto que tenha vencido, né? Já temos o Ramlin, o Logano e agora o Bowman classificados. Mas assim, eu gostei muito. O pacote entregou muito para a Fontana. A corrida foi muito boa. A gente não pode culpar a falta de amarelas por esse final ter sido um pouco fraco, assim, vamos dizer, distante, né? Mas o Bowman estava dominante. Tem dias que a gente tem que aceitar que não vai ser aquela loucura, que um carro melhor vai disparar na frente e vai vencer. Foram quase 4 mil ultrapassagens em bandeira verde durante a prova. 3.968 ultrapassagens. 21 ultrapassagens, 0.2 por volta na média. Então, assim, não tem como dizer que foi uma corrida ruim. Se você olhar as últimas 30 voltas e ficar de olho só no carro do Alex Bowman, você vai achar a corrida ruim. Mas se você ver todo o decorrer da corrida, as brigas no meio de pelotão, as trocas, né, na liderança, até o Bowman retomar a ponta, a corrida foi excelente. Eu adorei muito e em vista do que foi Fontana no ano passado, parece que isso repercutiu também nos Estados Unidos, eu já tinha mencionado. Primeiro evento esportivo mais assistido do final de semana, a audiência cresceu 16% com relação à prova de Fontana no ano passado, mesmo sendo uma data diferente. Enfim, eu gostei bastante. Acho que sobre Fontana é mais ou menos o que eu tenho que falar. Se resumiu ao excelente desempenho do Alex Bowman, mas a corrida foi muito boa. Realmente a corrida foi muito boa, a corrida muito aberta, tá? Não tinha aquele piloto, não, esse aqui vai vencer, não, aquele lá vai vencer, isso aqui tá garantido. O Bowman só se firmou realmente na parte final da corrida, após ali o último pit stop, né, que aconteceu ali perto da volta 160, 165, né, ali logo após aquela volta, porque quando voltou, pessoal, ali, depois desse pit stop terminou, né, o ciclo de paradas em bandeira verde, né, cai muito no track position, tá? Que você tá ali. Você até pode voltar assim, o seu Klaus Schiff, vamos supor, acerta aí. Um bom acerto consegue aí, é um bom acerto de carro no seu carro aí. E consegue uma calibragem diferente, você consegue ter um bom ritmo, mas você tá muito longe do cara lá na frente. E não teve bandeira amarela, e realmente o cara vai embora mesmo lá na frente. E as coisas já estavam meio que definidas, né, devido ao fato de não ter acontecido nenhuma bandeira amarela. Porém, não quer dizer que a corrida foi ruim, tá? Quem chegou para assistir as últimas 30 voltas finais pode falar assim que a corrida foi ruim, tá? Mas quem assistiu a corrida inteira realmente viu que foi uma corrida espetacular. Não podemos condenar também corridas que no final não foi aquele negócio que chegou porta a porta ruim, com corridas às vezes que chegou porta a porta interessante, mas porém foi uma péssima corrida. Por exemplo, todo mundo deve lembrar, tá na cabecinha de vocês aí, Darlington 2003, que é quando chega lá, né, aquele carro que todo mundo vai lembrar, o carro do Kyle Busch, do Kurt Busch, né, aquele carro 97, e o carro do Rick Craven, o carro da Tide, patrocínio da Tide. Isso aí até, eu acho que é ícone, todo mundo deve lembrar desse momento aí. A corrida foi horrível, a corrida foi ruim, porém, a corrida foi terminada com aquele final espetacular. Vou falar que a corrida foi inteira boa? Não, porque não foi, tá? Eu já assisti aquela corrida ali umas 3 vezes e realmente a corrida inteira não foi boa. Mas os momentos finais de corrida realmente foi tirar o fôlego, tá? E Fontana foi um pouco diferente. Foi 85% da corrida boa, os 15% não quer dizer que foi ruim, mas foi assim, já com as coisas já decididas, já o pessoal já com pneus novos e todo mundo com equipamento igual ali. Então, assim, não conseguiu ter grandes avanços, tá? É diferente quando você volta em uma relargada e você consegue vencer uma linha aqui, uma linha lá, e você consegue ir evoluindo, tá? No final ainda, os irmãos Bush ainda foram escalando até o pelotão ali, o Kyle Busch ainda terminou super bem ainda, e uma pena realmente foi o Ryan Blaine, tá, pessoal? O Ryan Blaine que terminou lá atrás, não merecia ter terminado lá atrás o Ryan Blaine, mas foi um Ford que lutou muito, muito, muito bem mesmo, tá, pessoal? Bom, só pra terminar aqui, né, Fontana, que foi um grande final de semana. Nesse final de semana tá vindo Phoenix, tá? É a primeira chegada em Phoenix aí, da NASCAR, tá, pessoal? Só passando aqui pra vocês o horário, enquanto carrega os horários aqui rapidinho aqui, eu quero que o nosso amigo Pedro Mugart dá os seus palpites aí pra Phoenix, o que ele acha, quem vai vencer, o que, que vai acontecer lá em Phoenix. Bom, Xfinity acho que vai ficar polarizado entre Kyle Busch e Keselowski, muito pouco a falar, não espero muito da Xfinity lá em Phoenix. Pra Cup eu tô curioso, né, vão estrear o pacote com menor pressão aerodinâmica, com um spoilerzinho bem pequenininho, né, a mudança na frente dos carros também, cheio, né? E o motor de 750 HP, né, 50 HP de redução, né, que a gente tem que lembrar que esse motor tem 800 HP, né, a NASCAR já tinha retirado 50 deles em 2016. Diria que com esse tipo de acerto, que vai lembrar um pouco os acertos do início desse carro geração 6, o Kevin Harvick dominava as provas, então acho que vai ser o cara a ser observado, assim. Vamos olhar o que vai ser os Chevrolets, né, nesse tipo de traçado com esse pacote novo aí. Eu não sei se eles vão andar como andaram nos ovais de 1,5 milha e 2 milhas, que foram Las Vegas e Fontana, né, e ver o que a Gibbs, como representante Toyota, vai trazer. Não espera muita surpresa, eu acho que vai ser uma corrida um pouco mais disputada do que a gente viu das duas últimas em Phoenix, que foram bem fracas no ano passado, né? Mas, né, eu acredito que com esse tipo de pacote o Harvick deva capturar a vitória, muito possivelmente. Bom, Pedrão, falando da Xfinity Series aí, realmente eu acredito que Keselowski deve dar o ar das graças ali, deve dar um pouco mais de trabalho, o Kyle Busch também, os dois devem realmente ficar nesse duelo aí, entre eles aí. Eu torço para que um cara doidão da vida aí acerte os dois, já acaba logo com essa farra do boi e realmente comece, né, a aparecer aí os contenders que lutam realmente pelo título, tá? Tirando aí os dois Cup Drive aí, Keselowski e Kyle Busch, eu acredito que quem deve fazer uma boa corrida nesse final de semana é o Justin Allgaier. Estou botando uma boa fé nele aí, que eu lembro e tenho bons momentos do Justin Allgaier nessa pista. E também desses novos pilotos que estão chegando aí, um outro cara que eu quero deixar aí as boas-vindas e com certeza vai fazer um bom trabalho, vai ser o Hiller Herbst. Tá, ele que corre muito bem nessa pista aí, tá, já fez boas corridas aí nessa pista e quero realmente ver o que ele consegue fazer nesse final de semana. Na Cup, Pedrão, eu quero deixar os olhos voltados realmente para Kyle Busch, tá? E um outro nome interessante nessa pista aí é Kevin Harvick, tá? Kevin Harvick também tem bons números aí. E temos também o Jimmy Johnson, também conta com bons números aí. Quem sabe o Jimmy Johnson esteja próximo também de vencer uma corrida em Phoenix, assim como foi Fontana, tá? Apesar de Fontana ele perdeu um pouco o ritmo, mas também ele fez uma grande corrida, o Jimmy Johnson, tá? Então acredito que talvez o Kevin Harvick deve ser o nome pra gente começar a ficar de olho aí. Só rapidinho, fazendo um parênteses aqui, pessoal, nas duas categorias, tá? Xfinity Series e a Cup, tivemos vitória das três montadoras, tá? Então as três montadoras já venceram em 2020. Então não tem nada que uma tá melhor que a outra, uma tá dominando mais que a outra, porque as três realmente venceram. Só para encerrar aqui bem rápido os horários para vocês no final de semana, tá? Na sexta-feira a Xfinity Series vai ter os dois practice. No sábado, às 3 horas da tarde, tá? O Qualify e a corrida às 6 horas no sábado da Xfinity Series. A Cup, tá, pessoal, vai ser a corrida Vai ser na sexta-feira os dois practice, no sábado o qualify e a corrida no domingo. Ou seja, essa aí é uma corrida iPod, tá? iPod, porque acabando o qualify, os carros vão para um parque fechado, né? Ficam lá guardadinhos. Não é nem um parque fechado, tá? Eles ficam dentro da equipe mesmo, mas eles ficam lá guardados, lá, fica lá lacrado, não pode fazer nenhuma alteração. Quer fazer alguma alteração no carro? Pode fazer, mas vocês são penalizados e vai largar lá do fundo do pelotão, tá? Qualify no sábado, pessoal, às 4h30 da tarde e a corrida no domingo às 5h30, tá? Basicamente o mesmo horário de final de semana em Fontana, tá? No sábado às 6h da tarde e no domingo às 5h30, tá, pessoal? Então, pessoal, só para terminar, essa foi a edição 201. Pedrão, mais alguma consideração final aí? Não, só agradecer pelo convite de voltar a participar do programa e que eu possa estar participando mais vezes agora com a internet que me permite me comunicar, né? Quem sabe eu não apareço em algumas mais edições aí, algumas outras edições aí. E é isso aí, vamos torcer para a NASCAR continuar crescendo sempre e estar trazendo diversão para a gente aí que acompanha. Bom, isso é verdade, canais continuam muito bem. Bom, Pedrão, aqui você não precisa nem ser convidado, aqui você faz parte do podcast, então você pode vir sempre, tá? Sempre, sempre, sempre mesmo, você e o Hélio, sempre que possível, eu conto com a presença de vocês. O podcast, afinal, o podcast é nosso, tá? Podcast de todo mundo que tá, que até já gravou aqui e todo mundo que tá ouvindo, tá, pessoal? Até quem tiver ouvindo também, um dia quiser participar, é só chamar lá, tá, pessoal? Chama lá e vão participar também, vão gravar também, tá? Já conversei também com o Thiago Alves, também, que comentou e falou que um dia teria sim interesse em gravar com a gente. O nosso amigo Sérgio Lago também tá devendo uma, que ele falou que ele ia gravar, mas ainda não deu certo, tá? Então eu espero também o nosso amigo Sérgio Lago. E temos outros nomes aí também que pode vir a gravar com a gente, mas claro, é sempre um prazer enorme com a formação original, tá? Eu sempre agradeço a todos, mas a formação original aí, eu, o Pedro e o Hélio, né? Temos aí nesse projeto aí no seu 8º ano. Infelizmente, alguns anos ficou só eu, sozinho às vezes, ou com alguns participantes, mas é claro que a formação original realmente é importante pra caramba, tá todo mundo junto aí, depois de vários anos, né? E essa edição foi mais especial, que a gente relembrou, né, desde quando começou, fizemos um raio-x quando começou, lá em 2013, o podcast, como tá hoje, e fizemos ainda, né, um predicativo do futuro, como pode ser o futuro lá na frente da NASCAR. Pessoal, um bom restinho de semana, já tá acabando a semana, hoje é quinta-feira, tá? Cuide-se bem, um bom final de semana a todos, e semana que vem estamos aí para falar de Phoenix. Beleza, Pedrão? Maravilha, Leozão! Vou comer, velho, tô morrendo de fome. Então vai lá comer o peixe que você tava preparando aí, que já deve ter esfriado, vai ter que colocar para esquentar a mão um pouco, é mais meia hora de fome. Deixei ele no forno. Valeu, Leozão, um abraço. Beleza, um abraço, viu, Pedrão? Quando der, aparece aí, viu? Toda semana agora que você me chamar e não tiver alguma outra programação, provavelmente eu consigo gravar. Não, então beleza, vamos gravar. Se não der certo, a gente grava com o Lucas Herrera semana que vem. Positivo. Beleza? Combinado, um abraço, Leozão. Um abraço. Boa noite. Boa noite.